Você não quer fazer a introdução, não? Não, não, não. Pode fazer. Nossa, tá com gosto de bunda isso aqui. Deve estar horrível mesmo. Sério, tá com gosto de cu. Cala a boca! Mas tá ruim! Então toma. Mas já tá aqui, né? Ridículo. Eu tô quieto, eu só tô mostrando meu descontentamento com o sabor da bebida. Gracinha. É só ter convidado. Fica todo. Não, eu nunca consigo ficar quieto. Só ter convidado, teve um até hoje. Ah, eu nem conto, né? Eu sempre tô aqui. É verdade. É. Conta assim. Tá gravando. Faz tempo, né? Eu não vou conseguir. Ai, ai. Olá. Olá, vai xingar ela agora, vai. Eu tava quietinho aqui. Olá, seres humanos Olá. e robôs. Que nós somos robôs. Na internet. Olha. Não vai dar certo, vai embora. Não, fiquei. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seus amores, eu vou escutar os seus amores da internet. Cagou. Fora. Não, eu tô falando assim, ela já era, né? Estrutura zero. Eu sou o Fernando Barões, estou aqui com o Thiago Pteridoff, tá junto do Zanetti. Que até engasgou. Sim! Temos a participação especial dessa vez de Luciana. Não, faz com uma bomba. Hoje! Toda honra de receber. Como é que Uau. É? It's time! Temos uma presença especial. O maior grito que você já deu aqui, isso foi muito alto no fundo. Mas tá nivelado. Pra mim, não, né? Luciana Fraqueta! Aê! Olá. Finalmente! Que atualmente é nossa mecenas com o maior. Valor de apoio individual. Ah, não apoia-se, barrilha o pé, vai lá, deixa seu R$1 pra gente, ou mais. Não precisava falar isso, que vergonha. Siga um exemplo da mecenas. E aí, Thiago, o que aconteceu com você essa semana? Não, é verdade, convidado. Eu gosto dessa parte. É muito boa sempre, eu quero ouvir o que Nossa, o Thiago tem. É a primeira tem. Vez que alguém gostou dessa parte. Eu gosto dessa parte, você sempre se fode, é ótimo, caga na calça, não sei o quê, aquela Não, ele limpa toda. Com o jornal. É legal que eu vou ficar definido por isso. Thiago Greca Zanetique. Deixa eu ver se... Ah, teve uma vez que eu fui cagar... Aí, história de cocô! História de cocô! Não, tem que ter uma música, sempre tem a música. Agora eu tenho, né? Tiago cagou! E não se limpou. Eu me limpei, calma. Foi assim. O Thiago, ele se cagou. Não, eu não me caguei, na verdade. É que assim, a música da contradição. Você que fez a música, não sabia nem a história antes, caralho. Pode parar. Quinta série, vamos lá. Atenção. Uma vez, vocês lembram do Hangar 110? Quem não é de São Paulo, era uma casa de punk rock, de hardcore, de shows. Era a casa dos emos não assumidos. Depois foi pro... Não, antes já... não, mas essa época era do emo. Essa época aí... Tanto que o show que eu fui... Ah, não. Era Zumbis do Espaço, umas coisas mais assim. Vou contar um adendo da história. Nesse dia, o cara do Zumbis do Espaço jogou a palheta pro público. E ninguém pegou. Caiu no meu pé. E foi... Em cima do meu tênis, assim. Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, ninguém pegou. Eu fui lá, peguei. Eu devo ter até hoje lá em algum... Não, deixa que eu joguei fora. Mas aí, Zumbi do Espaço, parabéns aí pra vocês. E aí, nesse dia, eu tomei muito café antes de entrar, porque eu tava com muito sono. Acho que eu trabalhei antes de ir, não me lembro. E aí deu aquela, né? Aquela colicazinha, aquele aperto. Aquela agulhada. Aquela que você vai... Aí eu tinha uns botecos na esquina ali, perto do metrô Armênia, né? Nossa, eram uns botecos muito escroto, velho. Sim, que só tinha as pessoas vomitando no chão, era podre. Aí eu falei, preciso cagar. Preciso, né, defecar antes de ir pro show. Que beleza. Aí o que que eu fiz? Fui lá, não tinha papel, então eu peguei um monte de guardanapo. De guardanapo. Só que ele tem guardanapo fininho, né? De seda, né? É, só que quando eu cheguei lá... Só pra deslizar a bosta. Quando eu cheguei lá, tava assim, sabe quando tá entupido e fica aquela água marrom suja? Uh-huh. Só que assim, ela não era água, era fezes. Ah, é tipo um banheiro do transporte. Isso, só que tinha água também. Então presta atenção no negócio. Então, era uma laminha de cocô. É, era uma lama de cocô, era tipo Silent Pit de cocô. E aí tava lá e tinha... Oi? Bonito. Que delícia imaginar isso. Aí eu tava lá, maravilha. Pulei de cabeça. Quase foi isso, porque na hora que... Daí o único jeito de eu ficar confortável, não tinha tampa, né? Então eu subi no vaso com os dois pés. Nossa, fiquei que abaixadinho errado, de copo. Muito errado. Sim. Podia ter quebrado e abrido suas pernas. Abrido? Abrido? É, o nível do choque que dá essa imagem mental. É legal separar que separar sua perna das suas pelvis. É. Aí você, naquela posição, então você imagina que o reto se manteve assim como se fosse tipo uma pista de voo, pronto de decolagem. É. Aí na hora que saiu, fez... Aí caiu e fez... Ploft. Na hora que fez o ploft, fez tipo um tsunami, né? Aí subiu assim o cocô, toda a água, e foi assim pro meu pé. Ah, aí entrou na meia e no tênis. Laminha de cocô. Laminha? Era bosta pura, assim, era um monte de tronço esfregando na minha perna e tal. E aí o que que eu fiz? Bom, daí você tem, normalmente você faz o quê? Que maravilhoso. Então, o lado de dentro do meu pé ficou todo cheio de bosta, dos dois lados. E podre, né? Aí eu tava pronto pro show dos Zumbis do Espaço. Então, sim, contextual. Aí o que eu fiz? Eu tirei as meias, porque a meia já era. Aproveitei pra já limpar com a meia. Uhum. Então, assim, ó, aqui já sabem de duas coisas que eu já limpei o cu. Que é com meia e com jornal de lixo. Vamos lá, um dia a gente faz um bingo do limpa-cu. E aí eu limpei com a meia, com a parte de dentro, né, que tava limpa ainda. Não vou limpar com a merda dos outros, que senão merda com merda não funciona. É. E aí mas você já podia ter aproveitado o bolo fecal de outra pessoa, aquela flora intestinal que você não tinha. Nossa. A gente vai pedir pizza mesmo depois? Aê, que vai. Vai pedir... Não, mas já vai preparando aí então o coisa. Nós vamos pedindo ao vivo. Tá. É, e o que aconteceu? Aí eu tava com o tênis sujo. Eu pedi pro cara pra limpar meu tênis na pia. E o cara deixou limpar o meu tênis na pia... Então eles lavam os pratos. Caralho! Então você que. Assim, você inventa essas histórias, não é possível. Isso existiu de verdade. Se você viveu tantos anos quanto eu, você chega a viver umas coisas dessas. E o cara deixou. Eu falei, meu tênis tá sujo, eu posso dar uma lavada aqui, porque tá fedendo. Sujo de bosta. Aí o cara falou, a pia tá ali, ele deixou, dei a volta no balcão e limpei minha bosta lá. Caralho, mano. Não a sua bosta, a bosta dos outros. Bosta dos outros. Maravilhosa história. É uma amálgama de cocô. Mas sabe que eu usei também o guardanapo. Uma coisa que eu gostei que eu falei no dia, que eu me senti muito sagaz, hoje em dia eu já nem acho tanto, que é limpar o cu com o guardanapo é promover o cu à boca. Uau! Coisa irrepreensível. Fantasia medieval de alta qualidade. Disse o personagem José Reis Principia. Limpar o cu com guardanapo é promover o cu à boca. Muito isso bom. Aí eu vou fazer a camiseta. Bom, apresenta ela direito, sei lá, se né, tipo... Por que ela é importante o suficiente para estar uau, aqui? Primeiro porque ela é minha noiva. Ah, então, tem que apresentar, contextualiza os ouvintes. Você acha que todo mundo conhece ela? Segundo, porque ela é a gente. Tipo a porra. Sim. Não, que ela também é engraçada. Que será? Caramba! Vamos julgar isso hoje. Nossa, aqui. Nossa, que autoestima, né? Manda tô ver. Me sentindo assim, maravilhosa. Agora. Pega a emenda, assim, vai. É pra isso? Você se elogiar. Não, não quais são suas qualidades? Não, eu sou a Luciana e sou muito fã do podcast. Aí faz nada se não fosse, né? E ouço todos os episódios de vocês. Com um atraso enorme, mas ouve. Com um atraso enorme, mas agora eu estou em dia, tá? Oh, eu ouvi acho que 5 episódios de uma vez. Meu, ia, todos os dias. Tá rivalizando palestra. Vale um aviso aqui. Qualquer um que faça isso é louco. Sério, nem eu aguentaria me ouvir durante 5 horas, sabe? Ah, acho que você foca nele, né? Daí tudo bem. Mas também é a overdose dele, porque você já vive com ele, tá com ele... Mas é nos momentos que ela não tá comigo que ela ouve. É. Então, os momentos que ela não tá com você seria uma dádiva, e ela tá te trazendo de volta, assim. vamos rever esses relacionamentos, Thiago. Não, mas foi depois dessa imersão, porque eu tava sofrendo bullying, né? Que eu tava atrasada nos episódios, tal, pelo Thiago, né? Sim, é verdade. Pelo Fernando. Sou desse. E aí eu tive essa ideia que eu falei pro Fê, de gravar hoje junto, e o Fê gostou. Dona Jane deve estar dando um pulo de alegria. Ah, nossa, Dona sim. Jane, sim. Dona Jane, obrigada. E a única pessoa que... Que usou a hashtag. Você tá no mesmo nível de uso. Você tá no mesmo nível de uso de Lão no NLP. Uma. Tá sucesso. É uma. Inclusive, o Felipe uma Bezerra... Uma na rede errada, que é no Facebook. E no meu post, assim, sabe? Felipe Bezerra, tenta te explicar como funciona o Facebook. Do jeito que você fez, não funciona. Ponto. Quem é o Felipe Bezerra? Que disse isso. Eu é um idiota. Felipe também faz quadrinhos. Sugeriza comics, mas um jabá de graça. Pro bono. Ele faz os quadrinhos que, assim, se você gosta de... a minha história estaria presente provavelmente num quadrinho deles. É legal, é escatológico. Comprem os Sugeriza comics. Ajuda a molecada. É legal, eu gosto. Porém, ele é burro, porque ele fez a campanha do Felipe... Disse o incluído digital. Sem a hashtag. Nossa, se eu... Pois é. Não, ele colocou a hashtag, muito maior. Um comentário do meu post. Ah, que triste. E assim, ele vai falar, eu não tenho perfil no Twitter. Faz a hashtag. Claro. Marca o Felipe Dilon. E já era. Tá bom, pode nunca mais entrar no... Felipe Dilon. Eu vou fazer isso, eu vou chamar ele diretamente e falar, Felipe Dilon, você quer participar do Isso Não É Podcast? Faz isso. Eu vou fazer. Quando esse episódio for ao ar, eu vou fazer e vamos ver se. E aí você fala, não, sim, quer. Da hora. O Felipe Dilon mora em São Paulo? Ele mora na Baixada. Não, é no Rio. Ele é carioca. Ele é carioca? Ele é carioca, o pai dele mora no Rio. Em Santos? Alguma coisa assim? Esse é o Chorão. É. Isso dá um gancho pra. Eu tava esperando isso. Charlie Brown! Olha, igualzinho. Hoje eu cansei de imitar igualzinho, ó. Que tava imitando agora há pouco. Alan Rickman. Fazendo Snape, hein? Nossa, puta que pariu. Ó, presta atenção. Olha, presta atenção. Mr. Potter. É, ele depois de um balão de gás hélio. Parece um pato Donald falando. Mas, ó. Antes de entrarmos no tema, vamos fazer a menção honrosa de todos os apoiadores. Iniciais. Desta bagaça. É. Vamos lá. Alessio Anoniteve. Também, olha, é bom, esse daí é apoiador, nem que seja espiritual, né? Mas obrigado aí pela contribuição financeira. É, todo mundo, o Thiago vai agradecer. De um jeito diferente. Nossa, eu fiquei sem fôlego. Eu sou a próxima. Luciana Fabiana, que está aqui. Trouxa. Não vou pedir pizza. Ah, você vai pagar? Isso não, que é nesse... Não, não vou pedir pizza, nem... Nem quer. Ligar. Ah, caramba. Ó, Maria Isabel Vidotti. Muito obrigado, leitora. Leitora de 11 Reis. Eu gostei da foto dela, que tem um lightsaber. É daquele filtro da época do Despertar da Força. Lightside, backside. Já gostei da Maria Isabel. Mas aparece para as pessoas aparece, que... Aparece, avatar. Tem um avatarzinho. Ah, que legal. É, Marina Bonafé. Olá, Marina Bonafé. Não a conheço. Um beijo pra você e obrigado pela sua contribuição financeira. Oh. E Márcio Melo! Márcio Melo, rapaz. Márcio Melo, quando você me falou que ele apoiou, eu falei, mas esse filho da puta ouve? Será que ele apoiou por não? Né, as pessoas. Mas vai que ele não ouve, vai que ele viu lá e falou, ah... Não, ele veio falar comigo, ele comentou meio assim, tipo, ele apoia coisas que ele curte. Olha... Muito legal. O Márcio também faz quadrinhos, ele faz os melhores desenhos de piadas infames que eu já vi. Sim, sim. Como chama o quadrinho dele? O coletivo, como que chamaria o que ele faz? É gota de areia, que eu sei. Gota d'água. Gota de areia. É de areia? É, acho que é. Ixi. Nossa, fala Deus. Direito aí, vamos fazer um jabá aí. Por Deus que não tem edição. Márcio Melo, gota de areia, é isso aí. É um coletivo de quadrinhos. É um coletivo de quadrinhos, que acho que só ele, né? Não, acho que tem mais gente. É. Esse que ele faz das infâmias é o Brincando com as Palavras. Brincando com as Palavras. Sério, gente, deixa um link aí embaixo aí pra pessoal procurar, porque é foda. É muito bom mesmo. Olha, não é porque o cara apoiou, não, eu gosto mesmo. A Lu tá lendo uma agora. Muito boa. Cara, eu tô lendo ainda. É muito boa. É melhor muito resenha boa. Que a gente já recebeu. A minha filha número 14. Diz que é muito bom. Nossa, eu ainda tô doente. E agora vamos para o tema. Eu tô sem fôlego hoje. O que aconteceu? Para de falar que você tá sem fôlego, você vai ficar com menos fôlego. Coração acelerado, você vai morrer. Se eu morrer ao vivo, você põe no ar isso aqui? Nossa, lógico. Que horror! Mas claro. No outro episódio, você viu... Eu vou monetizar eu a morte dele. Eu perguntei o que que... É sim. Você dá um pouco de dinheiro pra minha mãe? Claro. Ah, então tá bom. Outro dia eu perguntei pra ele. Fernando Baroni, se eu morrer, você vai sentir minha falta? Ele falou prontamente, sem pensar. Não. Não acredito que você falou isso. Falei. Ele nem amaciou, falou, não, Thiago, assim, eu gosto de você, você é um cara legal, mas assim... Não, foi na lata, não. Faz não. Diferença na minha vida. Mas eu acho que é mentira. Eu também acho. Acho que ele ia chorar, sofrer. Né. Ia. Baron me ama. Acho que ia, sim, porque semana passada que vocês gravaram semana passada, gravamos, né? Gravamos, sim. Ele falou, ah, o que a gente vai fazer pra comer? Porque o Thiago vai lá, todo preocupado, oh, sabe? Ele faz pose. Não, foi o dia do canelone. Vamos ele fazer é canelone. Ele é um filho esfomeado, né, meu? Porque olha lá. Não, ele se preocupa, é só a pose aqui, porque... Eu tenho que manter meu personagem, né? É, exatamente. O que a gente vai fazer pra comer? Vamos comprar alguma coisa? O Thiago vai lá e tal. Olha, que bonitinho. Revelações. Nossa, adorei a presença dela. Ele se preocupa também. Tá. Viu? Olha, que Mas, bonitinho. Luciana, qual o tema de hoje? Então, não é um tema, né? Um tema, isso não assim. É um tema. Não. Olha que no espírito, hein? Mas não é um tema, assim, propriamente dito... É um tema fechado, mas eu pensei aqui numa coisa que eu vi uma vez no Pitchfork, que é um site de música, muito legal, por sinal, que eles convidam alguns artistas e jogam alguns temas, e eles vão dizendo se aquilo é under ou over, né? Se é superestimado ou se é subestimado. E aí nessa maratona que eu fiz do Isso Não É Um Podcast, eu fui pensando em vários temas aqui que vocês concordam, discordam, que eu queria falar pra gente fazer... Vocês falaram se é under ou over. O mais legal é que o empenho dela... Tipo, fez uma pesquisa. Episódio sim. 27, certo? É. Em 27 episódios, acho que são 13 episódios que a gente pensou no tema antes. Sim. Foram os três primeiros que você tava empolgadaço. Ideia. As ideias foram embora rapidinho. Foram rapidinho. Agora a gente chega no dia e fala, puta, hoje eu tô com dor. Vamos falar sobre dor. Obrigado por trazer de volta essa luz, assim, essa chama. Não, pensei com carinho. Da empolgação. Aliás, eu queria aproveitar agora que eu acabei de ver. Ai, meu Deus do céu. Ao vivo. A página Mamute Insano, aquele site. Ah, sim, do Gui. Compartilhou nosso pedido de esmola online no Facebook. Olá! Muito obrigado, Gui. Ah, o Gui é foda. O Gui é camaradão. Da hora. Inclusive, o canal dele é bem bacana. Pra quem não conhece... Vai estar o link. Vai estar o link aí. Mamute Insano é bem foda. Uma troca de jabás. Ah, já apareci no canal dele. Você já apareceu? Não. Ah, você não apareceu, é? Não. Eu sou... Só gente famosa o suficiente participa. É, eu participo de vídeos até abrir o Isso Não É Um Canal. É, tirando Isso Não É Um Canal, se colocar Fernando Baroni no YouTube, tem vários vídeos seus? Não. Tem vários. Devia ter mais um livro pra vender. Puta que pariu. Não, meu livro tem pra vender. O livro tem um monte. Ele está nos links aqui embaixo. Ó, compra aí, gente. Apoia aí, porque daí eu escrevo o segundo. Senão eu não vou nem começar. Ixi, já deu a letra que tá atrasada. Nem fui eu. Eu tô com a dele igual você, jogando a culpa nos leitores. Mas vai lá. Vamos pro primeiro tema, então. Acho que o primeiro tema tem que ser o tema mais polêmico e mais recorrente aqui do podcast, que é... Uxi. 11 Reis Princípia. Assim, com polêmico. Você não tem polêmica alguma. Perfeição. Perfeição não tem margem de manobra. Você diria que ele é subestimado? Claro que é. Senão já teria vendido 1 milhão de cópias. Caramba. Você tem não, honestamente, conta, vou né? ser sincero. Thiago Rowling. Eu acho... Eu não tenho do que reclamar em termos de crítica, em termos de público. As pessoas... Eu nunca recebi uma crítica negativa. Às vezes a pessoa fala, gostei. Mas você sabe que tem aquela frase famosa que tudo que vem antes de um mas é irrelevante, né? É. A pessoa só fala aquilo pra amaciar, tipo, Thiago, né? Você é legal, mas... Não, mas a pessoa sempre aponta assim. Ah, eu não gostei de tal detalhe. Tal, tipo assim, um detalhe do livro, alguma coisa. Eu recebi um e-mail de uma moça, eu não me lembro o nome dela. Mofa. Acho tão bonitinho que fala moça. Mofa, me dá um real, mofa. Então, eu recebi um e-mail dessa mocinha. E ela falou assim, não gostei, O final não explica nada, não acabou a história. Porque é uma trilogia. É, eu falei, não, realmente não acaba porque vai continuar lá. Ah, então eu adorei. Maravilhosa. Nossa, é uma trilogia. Eu adorei que, tipo assim, do meio pro outro mudou completamente. Você devia assim mandar pra ela o segundo livro. Cobrar. Não, e ela até falou, quando for sair, me avisa. Ela falou, tá bom. Eu acho que, assim, o livro é subestimado. Mas o autor se superestima pra cacete. Eu só tenho consciência do meu poder. Uhum. Continua falando isso, tá gravando podcast toda semana. Repete pra você mesmo, dá play lá depois. Olha, o segredo da vida é essa automasturbação. Quer dizer, automasturbação é, realmente é uma auto. Nesse meio. De ego. É, realmente é, viu? O pior é que assim, eu já falei aqui, foda-se. Quer falar, as pessoas. Eu espero que elas entendam que eu brinco com isso, né? Caralho, os dois me olharam assim, eu quase... Foi olhado fulminante. Nossa, sim, quase você chorei. Você está superestimando a audiência geral da internet. Vamos passar para o próximo, então, que é um que eu queria muita opinião de vocês, que a gente até estava discutindo essa semana, que é Poderoso Chefão. Se é superestimado ou subestimado? Honestamente. Lá vem. Não, é animal. É incontestável que é foda. Mas será que ele é tudo aquilo? Eu acho que é. Pior que é. Não, mas assim, tem umas histórias legais do set de filmagem, né? Tipo, tem uma cena que ele. Que o Marlon Brando, ele aparece com o braço fora do quadro. Porque ele tava segurando um sanduíche. Tem um monte de coisa assim. Não, e ele era tudo errado, né? Assim, tipo, af. Loucão, né? Ator loucão. É superestimado porque o Marlon Brando não merecia estar numa obra que fosse tão benquista. Uau. Nossa. Caramba, o que você tem contra o Marlon Brando? Porra, você conhece? O Marlon Brando é a pior pessoa, um monstro. Ele vai nas pingas com ele. Era cuzão. Não, ele era bem cuzão. Ele era bem cuzão. Não, na verdade é um milagre o Poderoso Chefão seu, que é... Se você sabe das histórias dos bastidores, nossa, tem um milagre. Até, inclusive, eu fiquei sabendo esses dias que o... Mario Puzo, ele vendeu... É Puzo, né? Que fala, né? Puzo. O Mario Puzo... Não, ele... é um Zé só. Mario Puzo. É Mario Puzo, então. Ele vendeu... Olha lá procurando. Aqui. É um Zé só. É, então é Puzo. O Mario Puzo vendeu os direitos do livro antes de terminar. Porque Sim. Ele tava devendo 10 mil dólares pra máfia por causa de jogos. Uhum. 10 mil dólares naquela época. Você imagina quanto que era? Tipo, é tipo dever 1 milhão hoje em dia. E o Mario Puzo, ele trabalhava no mesmo prédio que começou a Atlas Comics. Ah, é? E ele ficava zoando o Stan Lee. Sério mesmo, isso? Sério. Olha que legal essa história. Tá naquele Marvel Comics, A História Secreta. Ah, mas aí... Ficou bem legal. Eu não li ainda, eu tenho esse livro. Eu ainda não li, é bem legal. Mas você foi superestimado, não lixo isso aí, eu faria melhor. Caramba. É, só pra você ser polemicão. Eu faria melhor, sim. Não, não faria. Não mesmo. Sim, claro que não. Eu não acho que ele é nenhum dos dois, na real. Porque ele não é subestimado. Mas você ele só é quer dizer do comum. Primeiro, certo? Pode ser. Da trilogia? Não, da se trilogia. For a trilogia, a coisa muda de figura. É. A trilogia é superestimada pra caralho. Porque o segundo e o terceiro filme são ruins. E o terceiro é horrível. Não, mas eu ia falar. O segundo não é ruim. O segundo não é ruim. O segundo é bom. Ele não é no livro primeiro, mas não é no livro tá primeiro, difícil. Esse é o problema. Até porque o foco da história muda. É a maldição da continuação. É que o terceiro... A cena do batismo é no segundo, né? Não, é no terceiro, aquela do batismo. E enquanto tá lá o Al Pacino lá, tá lá falando os negócios. Ah, eu... É o final do primeiro filme. É o primeiro? Mundo. Calma, tô confundindo, só na trilogia me confundi. Ah, então, então esquece. O segundo é em Vegas. Ah, o segundo é em Vegas. Não, então, o segundo é bom, o terceiro é fraco. O terceiro é péssimo, né? E tem a... Sofia Coppola. Pior atriz do universo daquela época. Nossa, ela, ainda bem que ela virou boa diretora, que senão ela ficaria só lembrada por aquilo. Ainda bem que ela desistiu de atuar. Isso já é bom, não precisava nem ser uma boa diretora. É verdade. Não, mas o terceiro é bem fraco. É que quando você tá na pegada de assistir os três, você pira assim, né? Você fala, ah, é bom. A trilogia inteira eu acho super estimada. A trilogia, assim, o primeiro é... Não, foda. O primeiro é animal. O primeiro é um dos melhores filmes de 10 O primeiro anos. É foda. Acho que o primeiro tá no ponto, porque ele é bem lembrado, ele tem o reconhecimento que merece. E ele não foi apagado pelos outros dois, então, na verdade, é bom isso aí, né? Que nem Star Wars. Por vários anos a gente ficou meio doído. Talvez chegaremos lá. Talvez. Vamos lá. Capitão América. Uia, superestimado pra caralho. Aí chegou, hein? Pra caralho. Lógico que não. Pra caralho. Um dos melhores heróis, não só da Marvel, como dos quadrinhos. Concordo. Puta cara chato da porra. Por quê? Só porque ele é uma pessoa que defende o bem? Não, porque ele é defende a América. Não. Você então não lê. Soldadinho chato, moralista pra cacete. Já foi. O Capitão América defende o quê? A liberdade para todos. Uhum. Liberdade e justiça para todos. Ele não é o ideal americano. Tanto que quantas vezes ele vira as costas pro governo dele? Você nunca leu Homem Sem Pátria? De agora pra... De uns aninhos pra cá, né? Inclusive, não vejo a hora de tatuar. 70 anos de personagem, só nos últimos 7. Ele deu um soco na cara do Hitler na primeira aparição dele, ok? Era o que todo gibi fazia na época. Todo gibi. É verdade que... Eu nunca soube se é verdade. Porque falam, mas será que fizeram mesmo? Que o exército americano jogava de helicópteros gibis lá na Alemanha? Que da hora! É, porque eu nunca soube se é verdade. Mesmo? É, porque realmente é um puta golpe... Tipo, moral, né? Tipo, então é legal, assim. Mas só, no universo cinematográfico da Marvel, eu achei melhor. Não, melhor. Bem melhor. Não, é porque, assim, eles pegaram a essência... Porque, assim, o Capitão América, você pode até não gostar dele como personagem, blá, blá, blá. A essência dele é maravilhosa. Eu digo o mesmo até do Superman, que é um personagem péssimo. Chato. Só que a essência dele eu gosto. É. Eu gosto desses heróis com ideais puros. Que são raros, na verdade. Ainda mais passados dos anos 90, todo mundo virou meio sanguinolento. Até o Homem-Aranha é meio violentão. Dos anos 90 é triste e, mesmo. E dois passaram... Não, um passou em Colum, que é o Capitão América. O Superman morreu, viu? Tem a versão Dark. Então, assim, eu gosto quando existem esses heróis puros. Então, eu acho legal o Capitão América, essa essência dele. No cinema, é legal que essa pieguice é usada a favor do filme. Que é o que o Superman deveria ter sido feito, né? É, né? Mas para de falar que é subestimado. Não, superestimado, que ele é subestimado. Ele deve ser muito maior, Capitão América. Pelo amor de Deus, não. Um dos melhores heróis da Marvel. Não. Let's agree to disagree. Revelações pesadas aqui, hein? Vixe, Maria. Ah, ele me irrita, no fim das contas, Capitão América. Me irrita. Saudadinho. Uhum, sei. Tá. Vamos conversar sobre isso depois. E o olhar dela tá real, assim. Ela não tá... Ela curte o Capitão América, ela curte mesmo. Curta. Ainda mais depois, vamos e convenhamos. Tá, tudo bem. Eu sei que você não precisa confirmar tanto assim, mas Chris Evans, né? Mão da porra! Porra, Chris Evans, você não ia? Não. Caralho! Não ia. Chris Evans é muito. Isso também concordo. Não, mas, um pouco. Mas ele, na vida real, ele é bem, bem interessante. É, ele parece muito Fred Boy, eu concordo. Mas ele é muito inteligente. Ele é super interessante. É um cara que fala pra caralho. No, porra, não. Inteligente pra caralho. Vamos continuar nessa polêmica e falar de Kylo Ren? Seria você começa agora, vai. Eu gosto do Kylo Ren, mas ele foi superestimado. Eu acho ele um bom personagem com uns quipzinhos legais, assim, aquele remimado, essas coisas. Só que, assim, foi feito um trabalho de marketing pesado pra que ele fosse um novo Vader. Uma coisa grande no cânone do Star Wars. Você acha que o filme superestimou ele? Sim. Mas assim, dentro do filme, tudo que acontece com ele faz sentido. Faz. Mas, assim, eu acho que, assim, ele é elevado pelo marketing. Eu acho que dentro do filme ele funciona muito bem sendo o que ele é. Mas eu acho que ele não é tudo aquilo. Eu não lembro, pra ser sincero, muito da campanha de marketing. Não, marketing você vê, assim, todas as pessoas com camiseta, não sei o que, todo mundo. Você vê tanta gente assim com camiseta? Porra, Kylo Ren, Kylo Ren é um querido. Tanta gente reclamou desse personagem. É, reclamou porque... Eu falar que ele é subestimado. Spoiler. Ele é um puta personagem legal. Ele matou o Han Solo. Então, tipo assim, ele é um personagem importante. Ele reclama porque ele reclama pra cacete, tem os surtos de raiva, que faz todo sentido no personagem, na situação, sim. No momento do filme e tudo mais. Não, eu digo ele superestimado porque, assim, eu acho que, assim, ele não é um mega star do universo Star Wars, no sentido de, tipo, é igual o Boba Fett. Mas ele é melhor que o Boba Fett ainda como personagem. Boba Fett é um personagem que só funciona no universo expandido. Agora entendi. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim. Porque eu acho assim, o Kylo Ren foda dentro do contexto do filme. Sim. Mas ele é um personagem não destacável, não é que nem o Han Solo que você fala, pum, olha o Han Solo aí. Que é sem pretensão no começo e fica foda. Porque ele é foda, sim. O Kylo Ren ele é legal. Concordo. Então ele acaba sendo superestimado. Ele acaba sendo superestimado. A gente tá concordando até com bastante coisa. Você caramba, eu esperava menos concordância. Que bonitinhos. Então, vou mudar um pouquinho de assunto aqui. Um pouquinho de tema, não falar tanto de cinema. Mas você vai ser cinema. Só mediadora, você tem que falar também. Bom, o Capitão América, ela já ficou bravuda aí. É, então. Já fiquei... Quando caramba, ela precisar, não. Ela intervém. Uhum. Vamos falar de... Ruivos! What? Pera! O que há de errado com esses seres tão perfeitos? Ruivos são subestimados, porque por não terem alma, eles são uma parte especial da humanidade. É porque é tipo um elemento místico no universo, né? Mas eu acho que são superestimados. Eu tô falando isso? Como assim, Thiago? Não então, esperaria Thiago. Isso de você, não, nunca. Mas por que existe uma fetichização? Ixi. Acho que tá certo. Imagino que sim. Porque, rola, tipo assim, rola e tipo assim, por quê? Porque minha barba é vermelha? Laranja, sei lá que cor que é. Minha barba é vermelha. Sabe? Então, assim, não sou objeto, eu tenho sentimentos. Ai, cadinho. Não, mas isso é um negócio que me irrita de qualquer coisa. Ah, é japonês. Ah, não sei o quê. Meu, é tudo ser humano, sabe? É que você tá limitando a pessoa ao estereótipo. Ao estereótipo. Eu sou mais triste, que a minha barba e meu... Oh! O menor violino do mundo. Sou nada. Se tirar essa barba, não sobra nada. Mas quando eu não tinha barba, eu era foda também, pô. Achei que fosse dar mais polêmica, mas ele, não. Ele era o bolecão, Zona Norte, é que ele tá meio, ele tá pouco zoeiro hoje, né? Tá, né? O que tá acontecendo? Isso, eu tô com um pouco de sono. Pode ser. Pode ser isso. Você tá desperdiçando a participação dela. Ah, não, vou melhorar. Vamos lá. Você pediu, quero lembrar isso. Próximo. É. Graphic MSP. Caralho! Aí vai ferrar pra gente na vida. É. Não tem um pular aí? Não, já mandou na cara. Mandar na cara. Cacete. Superestimado pra cacete. Tem materiais bons? Tem. Não vamos destacar, não vamos falar quais. É. Por que não? Você não quer... Não. Não quer colocar favoritos no negócio? Exato. Não quer brincar de favoritismo? Minha favorita do Penadinho. O editor já faz isso. Minha favorita do Penadinho. A que eu menos gosto é a Turma da Mata. O editor já faz favoritismo. Por que a gente não vai fazer? É verdade. Né? Mas eu acabei de falar. A minha favorita do Penadinho... A minha favorita... Eu acho que é o Penadinho também. É. A que eu menos gosto é a do Chico Bento. Chico Bento é a do Gustavo Duarte, né? Não. O Terror Espacial. Terror Espacial. Pavor Espacial. Pavor Espacial. Essa eu não concordo dela ser uma MSP, porque ela podia ser uma história do universo regular, assim, porque ela não tem nada demais. É, exatamente. Perdeu aquela coisa da visão diferente isso. Do artista convidado. Né? É. O Astronauta, o primeiro eu gosto, os outros não. Quer dizer, eu não li o terceiro ainda. O, não sei. Também não. Eu acho que, nossa, do primeiro pro segundo perde a mão pra cacete. Sim, sim. Eu acho que foi feito meio toque de caixa, não sei qual é que foi o lance. E Turma da Mata é o que eu menos gosto, porque Turma da Mata tem umas coisas muito claras de... Oi, a gente... Agora que enterramos as carreiras quadrinísticas, qual que é o próximo item? O item que vocês gostam Beijo, muito Cidão. De falar. Aí, Cidão, abração aí pra você. Um item que vocês gostam muito de falar, que eu não poderia deixar de fora, que é Lulu Santos. O descobridor dos sete bares e a Guevara quero sim. Melhor músico da história da humanidade. Beatles, quem? Lulu Santos estava acima. No início havia Lulu Santos. Se existia um ser humano que é mais próximo de Deus... Que, não, peraí. Deus? Não, ele é Deus. Exato, aí. Hein? Só existem duas pessoas no mundo que prestam. Que Lulu Santos e Felipe Dilon. Felipe Dilon é do próximo, mas acho que eu vou cortar, porque com certeza é subestimado. Né? Agora, Lulu Santos... Brincadeira, essa parte, problema do Lulu Santos. É, Lulu Santos como pessoa é bem condenável. Mas sim. Umas coisinhas que ele fala aí, né? Mas assim, eu reconheço o valor artístico você de Lulu Santos. Você consegue separar a obra do homem? Eu tenho sérios problemas em fazer isso. É difícil. Só que assim, na boa, é muita hipocrisia nossa. Porque se a gente vai falar, não sei o que, o Mel Gibson é um cuzão, né? Misógino, não sei o que. Puta, a gente lê Lovecraft e gosta. É. Então, é isso. Pra mim, sempre o ponto da coisa sempre é Lovecraft. É uma boa... E assim, quanto mais pra trás você vai, as coisas que você gosta, só piora. É verdade. E a Mary Shelley, que andava com o coração, né, do marido dela, né, depois que ele morreu? Nossa, e o Arthur C. Clarke, que era pedófilo, sim, né? Tem fortes acusações quando ele foi morar no Sri Lanka, que ele abusava de crianças. Nada comprovado, claro, mas existem fortes acusações. Ele era tipo Nabokov, mano. É. Nossa, eu não sabia disso, não. Fortíssimo. Nunca ouvi. Caralho, e é um dos meus autores favoritos. Pois é. Mas é isso que, é aí que mora, é difícil isso. Porque você começa a pirar. Quanto mais pra trás você for, puta que pariu. Muito triste. Pior que assim, do Mel Gibson eu fico triste de verdade, porque eu gostava demais dele, tanto como ator como diretor. É que é muito próximo, então, tipo assim, a dor é maior a gente falar, sabe? Você fala do Lovecraft, mas é um negócio que parece distante, né? É, porque, né, começo do século XX. Aí você fala, o Asimov tinha alguma coisa? O Asimov era bem machista, né? Ele tem poucas personagens mulheres. Mas também tem uma questão de época, né? Porque Tolkien também. Tirando no Eu, Robô, que tem a doutora Susan Calvin, uhum, né, que é uma personagem legal ali presente, mas ela era bem... O Dick também, né, bem tudo machista, sem, assim. Problema. O Dick acho que não conta, porque o Dick, pra quem não sabe, o Philip K. Dick, ele era louco. Não é que ele era louco, ele vivia louco, né? Então acho que não dá nem pra esperar alguma coisa dele, assim. É verdade. E ele fazia isso, né? Ele fazia aquele ator da droga, né? Ele usava uma droga pra escrever um livro, um conto. Sim, e aí o grande lance do Dick não era... ele gostava também de drogas, ácido, maconha e tal, mas ele gostava muito de remédios. Ah. A mãe dele era hipocondríaca e ele... Ele usava tudo que tinha lá, né? Sim, ele ficava experimentando, assim, o Nossa. Efeito disso com isso, o que que dá, depois o efeito disso com aquilo, e ia experimentando Outro os remédios da mãe. Esse é foda. Não, é completamente maluco. Não, tem maluco. Um cara legal. Que, tudo bem, ele até hoje... O Stephen King. Sim. Não, quer dizer, eu nunca ouvi nada de negativo. Não, o Neil Gaiman também, né? Nunca falaram nada de Neil negativo também, dele. Não. Muito não, pelo contrário. Neil Gaiman é a encarnação da fofura, né? Isso que eu ia falar. É o cara mais fofo, o Neil Gaiman. Muito. Que casal, né? Ele e a Amanda Palmer, né? Puta Sim, merda. Muito. Próximo tema? Mas posso ser polêmico? Pode, claro. Eu acho o Neil Gaiman superestimado. Ele tava aqui na minha lista, mas tudo bem. Não. Manda pra lá. Eu sei que o Barani gosta do Neil Gaiman. Sim. Eu acho o Neil Gaiman um dos melhores em world building. Ele cria muito bem as regras dos mundos, universos. Ele cria muito bem os universos que ele escreve. Porém, eu não acho que ele escreve tão bem assim, não. Ele é muito bom visual. Então eu acho que ele é muito bom roteirista. Como escritor, eu já não acho ele tão bom. Uau. Eu me acho melhor escritor que o Neil Gaiman em termos de prosa. Que pariu. Em termos de prosa. Deus. Caralho! 11 Reis Princípios! Nossa, velho, eu nossa. Adoro quando tem 11 Reis Princípios assim, falado sussurrado. Acabou esse podcast. Viu? Gostou, né? Não acabou porque o próximo assunto é polêmico. Rafael Fernandes. Ele não ouve mesmo, vamos destilar. Ó, vamos lá. Rafael Fernandes. Vamos ver se a gente concorda. Criador de conteúdo, ele é subestimado. Porém, Rafael Fernandes se superestima pra cacete. Não, se o Rafael Fernandes fosse o que ele acha que é, Rafael Fernandes seria o dono do mundo. Porém, eu tenho outro elogio. Rafael Fernandes é um grande editor. É verdade. É um cara que eu gosto de trabalhar junto. Porque os toques que ele dá, as coisas que ele... É que o problema do Rafael Fernandes é assim. Se não casa muito com o gosto dele, ele já não gosta. Então ele é um cara que não sabe de separar muito bem essas coisas. Você tem que ver aquele bagulho obscuro da puta que pariu, do Sri Lanka com as crianças abusadas. Não, o quadrinho fofinho que saiu essa semana. Quando eu mandei um roteiro recentemente pra ele, tinha uma citação ao The Freaks. Aquele filme é de 32, acho que é. Gabal. Exatamente. Incrível. E que era One of Us, né? Tipo, né? Um de nós. Né? Tipo, era uma de nós, no caso, na história. Ainda não saiu essa história, em breve. E só por ter isso, a partir daquele ponto nos comentários do Drive, só tinha elogios. Tipo assim, vocês entenderam? Eu amaciei ele ali. Entendi. Mas é um grande profissional, um grande roteirista, um grande editor e um grande amigo. E tem as costeletas mais fofas. Vocês são muito fofos hoje. Eu achei que fosse dar mais polêmica, mais briga, mais discussão. Mas vocês... Porra, o New Game é ele que não quis engajar. Vou falar. Fernando, para de fazer isso aí que você tá fazendo. Eu tô arrumando isso no newsletter. Não, para. É, você vai, para. Vai, ele interage com o Thiago. Ó. Seu porra! New Game, defende. Olha, vai tomar no seu aqui. Cu. New Game. Olha pro tamanho do, que tem da estante do New Game aqui. Tamanho do documento agora é? É. Você tem um livro, seu porra. Eu tenho um livro e vários quadrinhos. New Game tem quantos? Muito mais! Neil Gaiman não é bom escritor. Ele, acho que é. Ele é bom criador. Você já leu os contos do Neil Gaiman, as histórias curtas do Neil Gaiman? É, só sabe que... Te desafia a fazer uma que chegou. Então, ele é recolação precoce, ele tem, então. Ele só consegue fazer por curtos períodos de tempo. Porque os livros dele... É, porque... Depende é, tamanho é documento? Tamanho agora é igual qualidade? Thiago, pintou copo no Zanetique. Aí, Neil Gaiman. Thiago Pintudão, você escreveu coisa longa. Aê! O segundo livro, inclusive, já passou o primeiro, hein? Tamanho, hein? Caralho. Tamanho é documento. Tá vendo? Não sabe quando parar a história. Mas você acha de verdade que o Neil Gaiman escreve muito bem? Eu acho que ele escreve muito bem. Caralho, você é mal, hein? Ué. Por isso que a Conrad... Caramba, tá indo pro outro nível. Essa passagem editora que publicava Neil Gaiman. Ai, ai, cacete, viu? Pula. Thiago não vai mais jantar em casa. Ah, vai ter pão duro pra ele, né? Pão seco. Esquece os cabelões. Mas nem tem água pra ele amolecer o pão, né? Ó, você já me deixou com o refrigerante com um pouco de bunda. Você que fez essa bosta, você que afoga. Tava na sua geladeira, você limpa a geladeira? Você deixa essa bosta e você vai beber até acabar. É, tô fazendo isso. Aos trancos e barrancos. Próximo. Você não tava querendo isso? Você não ficou instigando a gente? Acabou o amor. Acabou as treta. A treta que é em mim, saúda a treta que é em você. Michel Temer é o próximo. Eu ia falar João Dória, mas... Mas pode ser João Dória, Michel Temer, Donald Trump, tá tudo ali. Make America Great Again. Tudo filha da puta, esses aí. Dória superestimado pra caralho, CEO da cidade. Nossa, sim. É um merdão cocainômano do caralho. É um boy. É o riquinho mesmo. Acordo 7 horas, pego ônibus lotado. Não, eu adoro o Dória, que ele fala... Eu trabalhava aos 13 anos. É, eu também. Na empresa do seu só pai. Só que ele também era na empresa do pai dele, né? Eu me fudia entregando panfleto no farol, filha da puta. Mas, em contrapartida, aproveitando o resto ali da coisa, Donald Trump é subestimado. Ele pode fazer muito mais estrago do que ele já tá fazendo. Sinceramente, eu também concordo, porque eu achei que já ia... Ó, tá ruim, mas eu achei que ia tá pior. Agora, já com o quê? 6 meses de governo? Já passou os 100 primeiros dias, aquela coisa, a marca americana. Mas assim, 100 primeiros dias. Já cagou na política, assim, feio. Mas eu achei que ia ser pior. Eu achei que ele ia dar uma despirocada louca. Mas é que assim, não sei não, viu? O Trump é meio perigoso aí. Não sei. Agora o Temer, tem que tirar ele de lá no soco. Fácil. Ó, aquele dia começou a pegar fogo lá, que a galera tava lá em Brasília. Eu falei, pô, agora vai, né? Não, parou. Chegou o exército, luta com o exército. É que eu que não tava lá, é fácil falar, né? Mas foi bonito aquela... Não, foi animal, foi animal. E foi tipo 2 dias depois que ele falou, se me quiser me tirar, tem que me... Quiserem que eu saia, tem que me tirar. É, foi, então, beleza, tipo, vamos lá. Não, eu achei animal aquilo lá, assim, sabe? E tinha que ser repetido aquilo toda hora. Eu estava falando esses dias que ia ser legal uma manifestação assim mais silenciosa e sutil. É. Você enche o Jardim do Planalto de gente. Enche. Uhum. Todo mundo senta numa boa. Chega uma galera, traz uma guilhotina, coloca na frente, assim. E fica sentado. Sim, mas é verdade. Esse tipo de coisa não faz nada. Tá lá, sua ameaça tá clara. Verdade. E bota o contador do lado. Olha, e o pior é que ele é cagão, hein? Ele ia pra caralho, peida toda hora. Ele ia se... Nossa, ele ia morrer com isso aí. O maior cu ejetor de farofa do mundo. Nossa, sim. Não peita nada. Aliás, assim, vamos ser sinceros que no tema ela falou 3 figuras polêmicas. Na política tem alguém que você consegue defender além do Suplicy? Sério, porque goste ou não, Suplicy é o único que, assim, que tem alguma coisa que você fala, pô, pelo menos ele faz alguma coisa. Ele mantém uma certa integridade. Integridade, né? Tirando ele. É. Não tem. Difícil. Tudo filho da puta. Tem algum parente seu na política? Não, se tivesse, não. Eu não tava gravando podcast com você. Não tem. Né? Não, mas saber se ia ser brigado. Se era... Eu tenho uma parte. Tava pegando maleta de dinheiro aqui do lado da pizzaria, velho. Nossa, se eu tivesse chance, eu ia ser tão corrupto. Na boa. Fazer o quê? E a vida é curta demais pra ser honesto. Eu falo isso, mas eu sou extremamente Caxias. Eu não consigo fazer nada desse tipo. Não que eu tivesse tido chance, né? Mas olha, não consegui. Então você não fura fila, você não baixa conteúdo pirata. Não, pior que não. Não paga meia no cinema depois de ser estudante. Eu sou estudante. Ah, você é, você, né? É sim. Ele faz ensino à distância. Ensino à distância, EAD. É. Às vezes é complicado, viu? Nossa, é difícil engrenar, viu? Ó, todos vocês colegas de EAD aí, olha, parabéns pra nós, porque é foda. Não, tira que também tem dois dificultantes pra você. Você é velho. Sim. E você é péssimo com tecnologia. Ah, não, não, mas assim, é mais... É tipo mexer no YouTube, sabe? É mega simples. O negócio lá, o Blackboard que eu uso. Blackboard. É, o quadro negro. O próximo tema é o quê? Ayrton Marinho, ó. O próximo tema é... Anglofonia. Não, YouTubers. Não. Falando como insiders. Né? Agora a gente tem conhecimento de causa. Depende, sabe? Porque, tipo, tem uns que são condenáveis. Porque, assim, eu acho que... A gente tem que generalizar. A gente tá aqui pra isso. Então, tipo, uma de bosta. Sim. Porque, assim, porque eu ainda acho que o problema de... Eu ia falar do New Game. O problema é... New Game... Fissurado no New Game. Vai sair com a bunda vermelha. O problema de YouTuber é... Você tem responsabilidades enquanto criador de conteúdo. O problema do YouTube é que você coloca qualquer merda. Sim. Aquele idiota que arrancou um dente com um alicate, por exemplo. Quanto moleque não pode fazer isso ouvindo ele? Oh, eu gosto do cara, eu vou fazer igual. Porque meus amigos vão achar legal. Ah, isso é extremamente superestimado, tanto que eles estão invadindo outros lugares que eles não pertencem. Tipo, livrarias. Sim. Sim. Não. O que caralho de importante um bosta de 15 anos tem pra colocar na biografia dele? Nada, por isso que eles contratam o Ghostwriter. E aí, você tem que tirar... leite do cocô do banheiro que você foi. Sim. Pra fazer o negócio. Não, mas eu não me incomodo tanto com a presença dos livros do YouTuber, porque assim, é só não comprar. E é aquele tipo de coisa que vai sumir, daqui a pouco só vai virar papel de reciclagem. Felizmente é uma onda. É, e já meio que acabou. Naquelas. Não, de Minecraft, essas coisas, vende porque ainda... Tá saindo filme da Larissa Manoela, velho. Ah, mas 15 anos é, dela. Ela não é YouTuber só, ela fez o que ela fez? Chiquititas? Não faço Carrossel. Ideia. Ela acho, era de um acho que desses. Sim, acho que sim, Carrossel, né? Acho que ela é a Maria Joaquina. É? É, então. Sim, entendeu? Ah, enfim, puta que pariu. Sabe? Mas assim. Vai poder. É... Você acordou o crack, hein? Mas assim, o problema de youtuber é não saber. É que eles não. Eles são. Em geral, são jovens que fazem essas coisas. Eles não sabem a responsabilidade. Enquanto isso, tem os caras mais velhos. Falo nomes. O que vocês acham? A gente já falou um monte aqui, foda-se. O Cauê Moura, por exemplo. Cauê Moura é um cara que gosta de ser polêmico. Eu concordo com as opiniões dele, só que eu acho... É onde ele tira audiência, sendo polêmico. Sim, só que daí quando um cara me fala alguma coisa, tem que matar mesmo coisas que ele já falou... Aí é foda, né? Você tá entrando num negócio que, assim, meia dúzia de babaca de cabeça vazia vai obedecer o que você tá falando. É. É esse o meu problema com o youtuber. Eu acho que ser babaca, ser idiota... banheira de Nutella, não sei o quê. Ele adora falar da banheira de Nutella. Ah, mas que coisa... Pra mim, o ponto baixo da internet é a banheira de Nutella. A de batata frita do McDonald's eu acho que é pior. Não, é pior. Mas é porque ela é derivada. E porque não é bem sucedida. Não, e o cara já... Eu quebrei o código aqui. Eu sei... Eu desmascarei a banheira de batata frita aqui. Quem ouviu, quem viveu, verá, sei lá, que episódio quem que era. Quem ouviu, viste. Ah, era aquele episódio da televisão, da TV ou YouTube. Da TV ou YouTube. Mas e os youtubers Thiago Pesanetic e Fernando Baroni? Incríveis. Superestimados. Superestimados. Não tem ninguém, nem elogia, pô. Tem o Ayrton. Ele não elogia também, não. Ainda, porque ele não viu o vídeo ainda. As pessoas não sabem como isso tá. Tem risada, mano. Eu achei que dá. Aquela hora que você manda tomar no cu, é mó legal. Não, nós não vamos falar dele no canal. Não vamos. Aí, Ayrton, comunicado. Isso não é um podcast em forma. Você tá perdendo, mano. A gente tem uma campanha de crowdfunding e o nosso fã bobão não deu dinheiro. Sim! Você foi deposto, Ayrton. Ayrton, hoje é o último dia em que você foi citado aqui até que o apoio chegue. Sim, virou chantagem. Mas eu imaginei que ele não ia dar. Ele é financeiro, né? É, ele é cheio dessas coisinhas. Não, mas é que ele tá juntando dinheiro pra comprar uma casa. Ah. Mas aí, R$1 por mês vai fazer super falta pra você, né, seu pão duro do caralho? Ah, não deu tempo ainda dele ver. Deu. Ah, deu. Ele até comentou com a gente já. É, e eu cobrei. Começou a dar umas desculpas esfarrapadíssimas. É, stickerzinho do Bob Esponja, ele começou a responder. Quando ele não sabia mais o que responder, era sticker do Bob Esponja. Oh, por que eu tô sem cartão de crédito? E aí tem que pagar o boleto. Beleza. Nossa, mas é só aumenta o valor inteiro. Olha lá, viu? Olha lá, acabou. Dá pra fazer boleto? Dá. Ó, fica a dica aí pra quem não tem cartão de crédito. É. Então, gente, cartão pré-pago do PagSeguros aí por muito tempo. Brincadeiras à parte, vamos limpar o ar de uma coisa. Não com o Ayrton. Ayrton realmente tem obrigação de pagar. Não se sintam mal caso não possam. A gente gosta que vocês venham porque a gente gosta de dinheiro, mas... Assim, ao mesmo tempo que é simbólico, se você curte, a gente não tá impondo nenhum valor, tipo, não, real. Claro, vai continuar de graça isso aqui. A gente já tá meio que pagando os custos. É, lógico. Daqui pra frente é só pra gente fazer mais coisa. Ah, só pra que as pessoas entendam uma coisa. Só de equipamento aqui a gente gastou mais de R$1.000. Uau. É. Isso foi um investimento! Tem que vender mais. Olha, se vocês quiserem trocar o apoio por todos os ouvintes comprarem os Reis Principia e alguns. E combinem entre vocês um site, comprem todos nele pra eu subir e ficar no topo. Na Amazon, né? Pode ser a Amazon. Ou Saraiva, um dos dois. Acho que a Amazon é mais. Fica mais, como eu falo, top, fica mais exposto, talvez. Sim. E fora que a Mas Amazon eu vendo desconto na hora. Muito bem, né? Na Saraiva, sabia? A Saraiva eu vendo melhor que na Amazon. Mas você sabe de onde vem essa venda? Se é da loja ou da internet? Dos dois. Dos dois, assim, tipo, juntando os dois, eu vendo muito bem. Mas assim, no site vende bastante. Olha só. Sim, o estoque sempre acaba na Saraiva. Que beleza, né? Vai botando 5 em 5. 5, exato. Ai, precisa mandar mais. Ai, meu Deus. Ai, eu sou muito famoso. Cada leitor é uma vitória, ok? Isso é verdade. Não, é verdade. Próximo tema. Supla. Papito! Papito é subestimado. É um dos grandes poetas da nossa geração. Green hair. Olha... Oh, pega a métrica, a rima, a garota de Berlim, cara. Porra, vai se fuder. Olha, só pelo fato de que em um período de tempo ele namorou com a Nina Hagen, ele é subestimado. Porque, olha, Nina Hagen é foda e ele, por inércia, se torna foda. Dá aquelas pregadinhas. É. Né? Eu acho ele meio nulo, sabe? Ele é tipo uma... Folclore brasileiro, e assim, né? Sim. Dá uma esfregadinha da inércia no pai também, né? Olha, então a gente falou do pai. O pai dele é foda. O pai dele é foda. É, mas olha, o Supla... Não tenho muito o que pensar no Supla. Caminhava eu sozinho. Nossa, quantos anos tem o Supla? Olhando para o chão. Uns 40 anos. Mais. Quase mas 40 tem, tenho mais, eu. Até mais. Ele tem 50 anos fácil. De repente será? Eu vi uma figura. Vamos você tem um computador anos. Aí. Que de longe tocou meu coração. Parecia tudo tão irreal. Aquela luz azul que era final. É um poeta. Linda garota de Berlim! Aí, Supla, deixa eu te contar uma coisa. A gente tá vendo o Billy Idol, viu? A gente conhece o Billy Idol, ok? É que na época que ele fazia isso não tinha muito. Não tinha internet, né? Então ninguém sabia como era o Billy Idol. E a internet tá uma bosta aqui. Ele até entorta a boca. Ele entorta a boca igual o Billy Idol. É verdade. Mas assim, mas tem tudo, né, do Billy Idol. O Supla, acho que a melhor coisa que ele já fez na vida foi Casa dos Artistas. Verdade. Porque ele teve um romance com a Bárbara Paz. Sim. Né? É uma figura curiosa. Olha, a gente pode falar mal o que for, mas Casa dos Artistas é irretocável em sua qualidade. Principalmente as duas primeiras, óbvio, né? Esse aqui, ó. Internet Explorer. É, às vezes quando o Chrome trava ele é só. Ele teve coragem de falar o que que era. Usa esse aqui, Internet Explorer. Esse loginho azul com um E. Mas é o Edge. É o novo navegador, é o Edge. É, daí que devia ter a carinha do guitarrista do YouTube. Olha, não é que você não. Ah, foi uma boa piada. Alguém pode dar me crédito? Não, achei uma aposta. Supla. 2 de abril de 1966. Caralho, falei? Caralho! Tem 51 anos, é isso? É? 51 anos. Eu vi o Supla esses dias na Paulista. Sério, à noite. Eu tava no ônibus, olhei pro lado e tá o Supla andando. Você caminhava você sozinho. Não, ele andando assim. Tipo, ah, olha lá o Supla lá. É. E o Supla é muito Supla, né? Uma vez eu fui num show. O Supla é o muito Supla. O Supla é muito Supla. Isso é um elogio? É um. Entenda como que isso é. O Supla é muito Supla. Eu fui num show, acho que foi do Flogging Molly, que ele abriu a banda dele lá, que é ele e o irmão dele, né? Olha. O Brothers of Brazil. Brothers of Brazil, exato. Tô tentando lembrar. Ruim, hein? É. Eduardo Suplicy é o nome do irmão dele? Não, João. João Eduardo Suplicy é o pai. Puta que pariu, hein? Não, mas pode ser Júnior. Não, é o Supla é Júnior, né? É, o Supla é Eduardo Suplicy. Bom, próximo. Próximo. Vamos continuar. Gira a roleta. Músicas. Falando de Ramones. Superestimado. Superestimado. Ramones deveria ser ensinado na escola. Concordo com o Thiago Zepanetic. Ensinado em escola de música, você toca três acordes, sai tocando Ramones, você sai tocando. Qual é o nome da outra? Aquela Capital Inicial. Olha só, com três acordes. Hoje é o dia. Ai, que horror. Ramones, ele não só é importante pra música quanto pro mundo. É, todo mundo usa uma camiseta da marca Ramones. Exato, né? Exato, mudou a moda. Abuse, use, ceia. Ramones. Ramones já. Ramones é subestimado, principalmente pra quem curte rock e fala mal de Ramones, é babaca. Eu não acho que é ruim, eu acho que é superestimado. É diferente. Eles mudaram a música. Não, velho. Completamente. Eles começaram um movimento importante pra música. Sim. Só que ele é simples pra cacete, tipo, não dá pra ficar ouvindo Ramones pra caralho. Claro que não. Você não consegue. Não dá, velho. Não dá. Se eu faço, dá. Olha, eu já ouvi. Esse tamanho do documento, segundo o senhor, as músicas Ramones tem 45 segundos. E aí? Então, digamos que o Dream Theater é o George Martin. O ápice do negócio. E os Ramones são tipo os contos, assim. Entendi. Eu tenho um negócio. Nicholas Sparks é o Bon Jovi da literatura. Caralho! Olha, mandou bem. Mandou bem. Eu sempre penso isso, que é o cara que sabe o que mulher quer ouvir e só fala aquilo. Esse vai ser o nome do episódio. Boa, gostei. Nicholas Sparks é o Bon Jovi da literatura. Porque assim, é muito. É tipo boy band, assim, sabe? Assim, que só fala o que a mina gosta de ouvir, sabe? Assim. Porque tudo é oco, né? Vazio pra caralho. Você falou que eu não tô sendo preconceituoso. Outra banda, que não é ruim, mas não dá pra ficar ouvindo direto, é uma das bandas favoritas de Ayrton Marinho. Qual delas? AC/DC. É, AC/DC é... Não dá. É tipo três músicas e vai se repetindo, concordo? Igual Ramones. É. Não, Ramones... É igual, cara. Tá. Todas as músicas são iguais, tirando mas Poison Heart. Sinceramente, eu acho AC/DC mais repetitivo do que o Ramones. Por incrível que pareça. Caralho, mano, mas é o mesmo nível. Não, eu concordo com sua linha de pensamento, mas eu acho que ouvir esse AC/DC por um longo período de tempo, assim, pegar os CDs e ouvir inteiro, não dá. Não dá. Eu acho que o Ramones já consigo. Até porque o CD do Ramones dá porque dura 10 minutos. Exato. Ramones é subestimado, cala a boca. A palavra final tinha que ser minha. Eu acredito. Edita, é? Faço questão de editar essa parte. Ah, tá. Bem, mudando de assunto, que tá muito polêmico, paletas mexicanas. Uns 4 anos atrasados, elas nem sobreviveram pra chegar aqui, tadinhas. Nossa, tem ainda paleteria? Tem uma no Shopping Center 3. Tem paleteria ainda. Tem várias. Superestimado pra cacete. Frutili tá aí, ó. Exato. E frutili o palito ainda dá pra brincar. É gostoso, mas é caro pra caralho. Eu não acho, cara, porque é uma pedra de gelo com leite condensado dentro. Eu não gosto do leite condensado. O sorvete por fora não é bom. Eu gosto daqueles que tem frutinha. Enfim, a parte de fora não é boa. Não, é água com que suco. É escroto, velho. Não é bom. Não é. É superestimado pra porra. Eu concordo. Que bonitinho, vocês estão combinando muito. mas por isso que a gente grava o podcast. Nossa, mas... tá mais a gente tá se tornando uma entidade. Vídeo junto. Estão se tornando um vamos fazer só. Um livro a quatro mãos. Aí vai ter newsletter ainda, vai ser o 14 reis. Reboot da princípio. Não, é 22 reis. Vai sair antes do 12. Não tem 12 reis, trouxa. Vou usar o nome certo assim que eu lembrar dele. Você sabe, vai. Eu não lembro, eu lembro do último. O último é legal. Que é? Memento Mori. Aí. Como é? Memento Mori. Memento Mori. É princípio, é parabelo, memento Mori. Parabelo, na verdade. Uau. Memento Mori. Lembre-se da sua mortalidade. Não lembre-se que morrerás. Nossa, ele vai matar todo mundo que nem o Jorge Martin, mano. Já tô vendo. Bem. Vai cair um meteoro. Em Elestra, acabou tudo. Tem um livro que é famoso por isso que eu estudei uma vez, mas eu não me lembro qual que é. Que o cara ele não sabia como terminar. Matou todo mundo. E matou todo mundo. Tipo, caiu um meteoro na cidade e matou todo mundo. Você ia ficar muito puto lendo isso. Sim! Não, eu ficaria puto escrevendo se eu fosse ele. Eu falei, eu não vou me sujeitar a isso. Próximo. Próximo, por favor. Batman. Nossa, subestimado. Lixo, bosta, merda, cocô. Peraí, você falou subestimado, depois lixo, bosta, cocô. Superestimado. Ah, tá. Superestimado. Eu vou me explicar antes. Batman, no assim, o que representa o Batman é legal. O problema é que o Batman virou um meme. O Batman, assim... É igual só... a Luanes, caralho, filha da puta. Que tem a ver o cu com as calças? Ué, se virar meme é uma bosta... Mas Ramones não virou meme, virou marca de camiseta. Tá lá mesmo. Se for assim, você odeia o Guilherme das Baratas. Olha outro pro bono aí. Tem camiseta do Batman lá, aliás. Exato. E do Ramones. Do Ramones não tem, não. Acho que tinha uma misturinha de Ramones com... No começo ele fazia umas camisetas de banda, mas acho que não faz mais, não. Não? Não. Tá. Não me lembro. O Batman, ele virou assim, olha, isso é foda por ser o Batman. Ele não é bosta nenhuma. Ai, por que ele consegue fazer isso? Porque ele é o Batman. É o Chuck Norris dos quadrinhos. É, já foi melhor. Nos quadrinhos, inclusive. E também, assim, um puta de um reaça do caralho. Usa os bilhões de dólares que você tem pra fazer programa social em Gotham City, daí não vai ter um monte de Mas bandido. Mas qual é a graça? Não dá pra socar gente. A graça dele é bater nos outros, velho. Ensina algo pra essa molecada, entendeu? Ele tá ensinando. Você fica rico, pode desaporrar em todo mundo. Você vira o Bolsonaro com dinheiro. E ainda cria uma regra. Ai, não posso matar. Tá, vai tudo contra o que ele faz. Porque se ele não pode matar, ele só quer manter preso. Então ele só quer fazer a população carcerária ficar lotada. Ele quer que o sistema funcione e reabilite os presos. É, ele acha que vai reabilitar os presos. Nossa, como eu odeio o Batman, sério. É um dos personagens mais... Você odeia o Batman? Odeio o Batman. Eu gosto do Batman. Eu acho que o Batman tem muito potencial. Deixa eu escrever o Batman pra você ver. Primeiro que eu vou deixar... Sabe o que eu faria? Primeiro, vai ser um gibi de 480 páginas. Não, mentira. Em quadrinhos eu consigo me controlar. Assim, sem brincadeira, eu não sei. Existe alguma história que ele fica pobre? Que ele perde dinheiro? Não. Não existe. Pronto, tá vendo? Uma coisa que você deveria ter feito... O Tony Stark já ficou pobre umas 19 vezes nos quadrinhos. E bêbado. É verdade. Imagina que legal o Batman sem recursos. Aí sim ele tinha que se provar, ser foda. Genial, olha, escassete. Tá aí, é verdade. Uma boa ideia. Você tá vendo? Ah, manda o pitch pra DC, velho. Ah, eles não vão aceitar porque o Batman tem dinheiro. Não sei. Vai ser estreia. Eu já joguei o rolê do Elseworlds, assim, ó. Já pensou os caras me chamam pra escrever o Batman? Eu que sempre crucifiquei. Logo eu, que sempre achei legal ser tão errado. Deixa, eu tinha que falar igualzinho. Promessa ao vivo. Se um dia eu escrever uma história do Batman... Você vai botar essa frase. Vai ter, a cada edição vai ter 3 frases do Chorão. Oh, o primeiro vilão vai ser Batman contra o Marginal Alado. Imagina o Coringa falando skate! Chegando no skatinho do Coringa, assim, em Santos! Aqueles mini skatinhos que tem hoje em dia, sabe? Sei, que é pequenininho assim. Cara, manda mesmo pra descer o pitch. Não, sério, eu achava que já tinha tido. Eu acho que não. Nossa, se não teve, é muito estúpido. Pergunta pro... Qual que é a coisa mais legal que você pode fazer? O Homem de Ferro 3, goste ou não do filme, o que é legal dele? Você tira tudo do cara, tipo, ele conseguiu, ele tinha que se virar sem nada dos recursos dele. A graça é essa. O Batman sem recurso teria que se provar o mais foda. Ele é o mais foda, mas... O Homem de Ferro sem dinheiro não conseguiria nem, sei lá, recarregar a armadura. Não, mas justamente não acontece isso. Ele não fica boa parte do filme sem armadura? No terceiro filme? Mas ele não tá pobre. Não, mas esse tipo. Ele só tá. Ele tá isolado. Ele não pode... pós-traumático. Não, e ele não pode voltar pra casa, as armaduras estão embaixo dos detritos e tal. É um pouco de buraco de roteiro, eu sei. Apesar de eu achar o Shane Black um ótimo cartão de crédito lá do Batman Eternamente, tava tudo certo. Nossa, só de imaginar a história do Batman não pode ser. Eu não caverna sem ele. Porque o Superman ganha grana com o quê? Ele não precisa. O que o Superman come? Ele precisa comer. Ah. Ele é T. Mas todo é o sol que nutre ele, deixa ele forte os cacete, que ele não precisa comer. Na moral. Parece que ele comeu, comendo? Deve ter aparecido, mas acho que ele não precisa. Superman, ele não tem nenhuma fraqueza, nenhuma limitação. É, pior que é verdade. Ele não tem nada. Ai, kriptonita. Se o Superman peidar, ele limpa a camada de ozônio. É verdade, ele é esse ponto mesmo. Ele é o contraponto do metano das vacas. Será que cada peido dele equivale a 8 hectares de vacas? O Superman consegue fazer sexo com o seu pênis, porque beleza, ok. É o pênis. Mas e se ele quiser fazer anal, digamos que ele gostasse? Será que alguém conseguiria atravessar o bumbum dele? Como é que a gente chegou nisso? Não, é só usar um anel peneiro de kriptonita. Ah, mas aí vai enfraquecer, ele não vai aproveitar. Vai ficar zoadinho, né? Não, ainda vai ser legal pra ele, pô. Vai ser uma experiência boa. Ele gosta, ele quer fazer, mas quem que vai conseguir? Porque quem é equivalente a ele em força? O Apocalipse. Ah, não, mas é tudo cheio de pontinha. Ué, mas é o que tem. Isso não é nada. É o que tem pra hoje. É, beleza, vai. Ah, porque eu ia falar, Mulher Maravilha podia colocar uma cinta caralha, mas... Não, outra fraqueza dele é magia, né? Então... Constantino. Constantino podia currar o Superman. Pronto, perfeito. Desculpe, Superman liberou geral. Seja feliz, amigo. Vai lá, agora manda esse pitch pra descer. Eu vou mandar os dois juntos. Se eu escrever o Superman... Esse cara é um gênio ou um idiota. Se eu escrever também o Superman, vai ter frases do Charlie Brown Jr. E eu prometo que toda começo de edição vai ser uma frase do Lulu Santos. Caralho! Imagina o Superman... Não, ó. Charlie Brown Jr. vai ser com o Batman. Lulu Santos vai ser com o Superman, ok? Você vai começar com ele, tipo... Ele tem um fragmento de kriptonita nele. E tiraram ele. Ainda vai levar um tempo. Você vai fechar de ferir por tá bem? Ainda vai levar um tempo. Olha aí, ó. Bonito. Não, eu vou fazer uma edição inteira dele malhando na academia ouvindo. Não, vai ser a... É que ele fez o rolê com o Apocalipse, que tem os espinhos. É verdade. Fechou. Não, pelo contrário. E a pizza? No final. Eu pensei que você ia falar da pizza. Quer da pizza agora? Pede agora. Do quê? Ah, vocês que sabem. Não. Meia milho com catupiry. Escolhe outra metade. O Thiago não precisa passar por isso. Escolhe uma metade. Por quê? Você não gosta? Ela gosta. A gente gosta muito de... Pode ser inteira disso. Não, não. Ah, então pede meia mussarela, uma coisa assim. Eu gosto de coisas com queijo. Com queijo? Tipo, quatro queijos? Pode ser. Nossa, tá com grana, hein? Ô, tá dando certo o apoio. É a pizzaria mais em conta do universo, velho. Mas é pra pedir de... No Viva Voz. No Viva Voz. Mas eu vou pedir, peraí. Perdi no microfone. Deixa eu pegar o telefone. Então, você vai ter que usar o Ed de novo, porque o Chrome... O Ed. É o Ed. O guitarrista do YouTube. Não, de novo! Caralho! Thiago! Voilà! É meio... Meia... Peraí, o que que decidimos? Meia milho com catupiry, meia quatro queijos. Quatro queijos, isso. Uau. Nossa, pesado. Uma overdose de queijo. Catupiry não é queijo, né? Na teoria é. Posso ligar? Pode. Pode, mas põe no Viva Voz. Tá. Agora eu vou ter que editar. Não! Pra não sair meu endereço. Ah, não sair o número de celular dela. Você faz um pi. É, vou ter que fazer. Tô quase. Não, tudo bem. Não, ok, você faz isso aí. Gente, pedimos desculpas. Thiago encheu o saco pra pedir uma pizza. Sim, ao vivo. Pra me dar trabalho editando. Ah, olha lá, nossa, que trabalheira, hein? Bota perto do microfone. Não é melhor pôr perto do seu? Não. Será que vai captar bem ali? Vai. Ah, então tá bom. Oi, boa noite. Alô? Acho que ela te botou na espera. Ela falou Beirute, né? Delúcio. Ah, pensei que era Beirute, do dentro do Beirute, que escutou que a gente falou mal do astronauta. É a Delúcio Pizza. Será? Bar. Ground Control to Major Tom. Liga de novo. Vou ligar de novo. E não deu certo na primeira tentativa. Claro, né? Não pode. Essa piada só vai ficar engraçada depois dos vídeos. Olha lá. Delúcio, tá noite. Oi, Tânia, boa noite. Eu quero fazer um pedido. Seu telefone, por favor. É 9. Caiu. Caramba, Delute hoje tá. Ô, oh, Delúcio. Tá funcionando muito bem. Oi, Tânia. Caiu. Caiu? Que... Será que é meu celular? Liga do meu. Porcaria aí, essas tecnologias. Fê, peraí. Última tentativa. Tá caindo. Toda ideia que eu dou não funciona, né? Você é um bosta. Oh, Lulu Santos vai ficar bravo com você. Pergunta se ela gosta do Lulu Santos no final. Pergunta. Não. Vou perguntar. Felipe Dilon. Quem você prefere, Lulu Santos ou Felipe Dilon? Não. Ela vai passar um... na nossa pizza. Bela Nápoles, boa noite. Da onde falam? Pizzaria Bela Nápoles. Della Napoli? É, não é na Delúcio? Não. Tá bom, desculpa. Obrigada. Ué? Ela passou o número da outra pizzaria. Ai, meu Deus do céu, viu? E é da hora que você falar... Ah, não é aqui, da ó. Outra pizzaria? Não, não quero você não, tchau. Pior que os números são parecidos mesmo. 3884-7038. Tá aí a propaganda da pizzaria Delúcio. Delúcio, uma delícia. É difícil pedir, é uma delícia, mas é difícil pedir, né? Porque cai toda hora. Não era o telefone dela. Será? Vamos ver agora. Maria? Oi, eu queria fazer um pedido. Luciana, tá caindo a ligação, né? Pode isso, falar. Mas agora eu tô num celular que não vai cair. Você tá em outro apartamento, é isso? Isso, no 13. Mas o cadastro certo teu é o 34, né? É só hoje que você vai estar no 13, é isso? Não, eu vou estar sempre no 13 agora, que eu mudei de apartamento. Mudou. Legal, legal. Isso. Tô mudando, tá? Apartamento 13, né? Isso. Prontinho, querida. Pode falar o pedido. É uma pizza meia milho com catupiry. Ok, catupiry com milho. E meia quatro queijos. Catupiry, que é pra não ter problema, que parece que já foi uma vez errado, né? Isso, perfeito. Duas vezes já veio milho com queijo. Não, não, já tô mudando. Agora eu tô fazendo, ao invés de milho, eu tô colocando catupiry e depois eu acrescento o milho, tá? Perfeito, Tânia. É metade milho, catupiry, metade? Quatro queijos. Quatro queijos. Que não vai gorgonzola, né? Não vai gorgonzola? Não, que vai gorgonzola é cinco queijos, ah, tá? Você quer cinco queijos? Não, pode ser quatro. Quatro queijos, isso. Tá bom. Vou colocar aqui, tá? Então é catupiry com milho. Mais alguma coisa que você vai precisar, querida? Uma coca. E uma coca. Qual o tamanho da copa? 2 litros. 2 litros. 2 litros, só um pouquinho, tá? Tá bom. É de lá. E a gente agora precisa descobrir o valor, que a gente precisa de... Não apoia-se. Pra cobrir um a pizza. Como é que os ouvintes gostam da gente, velho? A gente faz esse tipo de coisa. Acho olha que... o tempo que a gente gastou. Não sei se eles gostam. Acho que eles estão entorpecidos. Mas que fofa, Tânia, hein? Muito. Customer service. Tânia, a gente te adora. Sim. Fodido, mano. Não, Tânia, não, vamos fazer um apoia-se da Tânia. Tânia, a gente vai aí comer a pizza no Delude só pra te conhecer. Que é aqui em cima, né? Na batata. Pode ser um e-mail. A coca pode ser um e-mail, né? Pode. Alô? Oi, Tânia, pode sim. Tem o Guaraná 2 litros ou a coca de 1,5 litro, tá? Coca 1,5 litro. Tudo CRM, bem, querida. Um exemplo de CRM, essa pizzaria. O total vai ficar R$62,90. Forma de pagamento? É cartão de débito. Ah, ok, eu mando. Obrigada, boa noite, viu? Obrigada a você. Boa noite, Tânia. Boa noite, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, que fofa, meu Tânia. Meu Deus do céu. Queria dar um abraço nela. Eu nunca mais vou pedir outra pizzaria. Nossa, eu Tânia. Vou pedir aí. Meu Deus, Tânia, se você muito tiver querida. Ouvido. Vem comer imaginou. Pizza com a gente. Meu, a Tânia é a pessoa mais fofa do universo. Tânia é muito fofa. Acho que a gente não vai conseguir mais se odiar aqui. Tem mais pauta aí pra tem, falar. Ou se tem, tem várias. Quanto tempo nós temos? Até a pizza chegar. Tá. Não, ah, gente... tá bom o tempo até. Tá bom? É, esse não, episódio, até a pizza chegar. Esse episódio especial. É, não, tudo bem, tá bom, não, tá bom. É gente. 1h17? É, mas também isso representa o que eu gravei antes da gente começar. Ah, tá. É. Deve estar mais ou menos na marca de uma hora pra quem tá ouvindo. Uns 4 temas? Tá bom. Não, manda ver. Tá. Peraí, deixa eu rotar. Nossa, que delícia. Que delícia. É. Harry Potter. Lixo. Sério mesmo? Não, gosto. Você tá olhando pra ele, ó. Aí, que putão. Ele é bruxão. É bruxão. O Harry Potter eu não gosto. O personagem. O personagem? Não, não Harry gosto. Potter é a franquia. É que ele é um personagem bland, né? Porque, tipo, ele é feito, pra ser... Assim, eu não gosto do final. Eu acho o universo muito legal, cheio de plágios. Ok. O Gandalf tá lá, né? Okay. O Tim Hunter tá lá. Não, assim, Harry Potter é mega genérico de início, mas assim, é um universo muito bem definido. Eu acho a Rowling melhora com o passar do tempo. Eu acho a Rowling uma escritora genial. Sim. Porque ela adapta a linguagem com a idade do protagonista, sim, que é a idade mais ou menos que a criança vai ler. E o legal é que, assim, na verdade, assim, tipo, ela foi melhorando enquanto escritora, então ela conseguiu ter essa possibilidade. Exatamente. Ela fez um universo fodido, porém limitador pra história que ela contou, porque ela precisava, sim, emburrecer todo mundo pra funcionar. Sim, é verdade. Isso é verdade. É um puta bagulho foda. É uma das franquias de maior sucesso de todos os tempos. Sim, assim, de entretenimento. Isso vai ser por... Não, já era, já entrou, tá no DNA do povo já. É igual a Star Wars. Exatamente. Não, abaixo de Star Wars, sinceramente, é Harry Potter. É. Não tem outro. Porém... Pokémon. Eu acho super estimado pelos fãs. Muito! Fãs de Harry Potter são meio retardo. Sim, são mesmo. Derraminho. Pra caralho. Derraminho. Porra, que horrível, caralho. Horrível. Nossa, horrível. Que horrível, caralho. Tava fazendo. Ai, não, mas é. Que não, horrível o barulho. Você é uma pessoa péssima. Você vai pro inferno de trem bala. Ah, isso nós todos vamos. Não precisa me lembrar. Não, assim, calma. Vamos lá. Concordo. O fandom do Harry Potter é quase tão chato como quanto o de Jesus. Como todo fandom. Ouça um episódio de Qual fandom. É pior fandom? De Jesus ou do Harry Potter? Jesus. As pessoas matam por causa de Jesus. Ah, é. Bem pior. Qual, quem é mais bem escrito? Harry Potter ou a Bíblia? Harry Potter. As regras não fazem muito mais sentido. Sim. Elas não mudam no meio do livro. No meio do livro. Corinthians é o caralho. Aqui é a Avada Kedavra. Mané, faça-se a luz. Lumos pra você. Ah, eu ia falar Lumos, eu sabia dessa. Manda um Nox no seu faça-se a luz. Mas o Harry Potter, ele tem... Eu acho que, assim, o universo tem muito mais possibilidades... Que usaram a pior delas no primeiro no filme. No primeiro filme, exatamente. É um universo expandido, né? Horrível. Qual é o melhor personagem de Harry Potter e o pior? O melhor personagem? Snape. Que pariu. Snape. É o Snape. Apesar que eu gosto do Dumbledore, quando mostra o backstory dele, é legal que mostra que ele é cuzão. É. E ele namorava com o Johnny Depp, né? Sim. Dois cuzão namorando, funciona, né? Não, mas o melhor personagem é o Snape mesmo. Não, é o Snape. Mais bem definido. Tem outros muito bons, mas não chegam tanto assim. Não. Eu gosto da Hermione, mas a Hermione só tá lá só pra ser o contraponto. Eu não gosto muito da Hermione, não. Eu gosto. Porque ela resolve o rolê. É. Então, tipo, ela é bom, né, que alguém faça alguma coisa, sim, de útil, né? Sim, ela resolve muito o rolê. Mas qual é o pior personagem? Nossa, o pior é Harry Potter. Nossa, ele é o pior personagem, fácil. Eu acho o Dobby pior que ele. Ah, eu adoro, eu tenho dó, tadinho. Tem dó do Dobby? Dó Dobby? Dó Dobby! Harry Potter! I came to save Harry Potter and his friend! Imagina o Harry Potter dar a meia e a meia que ele usava pra limpar o... Ok, imagina! O Red Hot Chili Peppers correndo. Porque depois ele fica usando, né? Usando a meia. Exato. Imagina o Red Hot Chili Peppers com a meia no saco e o Dobby tendo pegado. Tá em sua capa do episódio. Pronto. Você sabe que tem ela na capa, né? Você vai ser quem? O Flea? Não tem problema, pode ser. O Dobby é o Rafael. Imagina o Dobby com costeleta. Ai, caralho. Tá, próximo. E eu vou no banheiro enquanto vocês falam de Megan Fox. Tchau. Eita porra. Alguém lembra da Megan Fox pra ela ser estimada ou não? Não, deu certo. Tá tudo bem. Tá. Puta, Megan Fox é uma coitada, na verdade. Sinceramente, eu acho ela uma coitada da indústria. Ela é exatamente o problema com a indústria com as mulheres. Ela foi produzida daquela maneira por Hollywood e depois descartada. Exatamente. Né? Que é o que a Hollywood faz com mulheres desde o começo de Hollywood. Mas você acha ela péssima, né? Atriz, né? Eu não acho ela péssima atriz. Eu acho que é uma atriz que não tem chance. Porque ela é péssima. Não, mas assim, que chance que ela teve de mostrar o que ela faz? Cara, o único filme que eu vi que ela teve uma chance é aquele do Judd Apatow e ela tá bem. Não, mas pera lá. Qual é a chance que qualquer mulher tem de ser atriz começando? É a mesma difícil, dela. É a mesma. É igualzinho. É a gostosa. As que se destacam são boas atrizes. Nossa, e elas conseguem pegar papéis mais relevantes. Quem deu a sorte grande de primeiro papel foi a Rey, né? A Daisy Ridley. Sim, sim. Porque ela pegou um papel forte de destaque na maior franquia da história do cinema. É, tudo. É verdade. E isso deu muito bem, assim. Sim. Tipo, vai ser cagada na puta que pariu, né? Ah, mas sabe qual foi o ponto ali, né? O sotaque britânico. É. Porque a língua padrão de Star Wars é inglês britânico. Né? É muito bizarro isso, né? Como coisa mais chique, né? Tendo espaço mais chique. É porque deve soar estrangeiro pro americano, entendeu? Mas o Darth Vader não tem sotaque britânico. Ele tinha no original. No original tem. David Prowse. David Prowse. Como é que é? Ele fala, get them. Nossa, era. É horrível. Mas a gente é clincônio, ainda mais não abafado pela máscara. Não condiz nada assim, né? Tipo, ridículo. Mas a Megan Fox. Ele parecia um Lorde cansado. Vamos falar então da coisa mais babaca então possível. Você acha ela bonita? Não. Eu acho ela bonita, mas assim, eu acho ela normal de beleza. Mas assim, tipo, ela é bem bonita. Nada sobrenatural, né? É, como foi pintado quando ela surgiu. Exatamente. Ah, mas aí é todo um trabalho de marketing. Então. E também, assim, explorando a figura dela como do Michael Bay fez no Transformers também. Fica difícil, né? Pô, a primeira cena do Transformers, o primeiro é ela no carro. No capô do carro. E o Shia LaBeouf olhando pra ela babando. É. Ai, coitada da Megan Fox, viu? De verdade, coitada mesmo. Ela não merecia passar por isso. E ela e qualquer atriz que passa por isso, né? É, verdade. Praticamente todas. Põe aqui. Compartilhar. E a Gal Gadot? Mulher Maravilha. Não sei como se fala Gal Gadot. Então, eu acho engraçado que ninguém sabe. Como se pronuncia? Se eu não me engano, pelo que eu vi, que eu ouvi alguém falando, alguém de algum negócio de cinema assim. Porque é Gal Gadot. Ah. Porque é israelense, né? Ela é israelense. Sim, é outra pronúncia. Pela grafia. Eu achava que era Gadot. Eu também achava que era francesa. Francês, não. É, mas ela é israelense, né? Se eu não me engano, é Gal Gadot. Gadot? É, mas eu não sei, só vi ela falando. Gadot? Benedict Cumberbatch. O que você acha da Gadot? Acho ela mediana pra cacete, assim, mas ficou bem como Mulher Maravilha. Super. Visualmente, sub. Como Mulher Maravilha, ela ficou ótima. Super ou sub? Super. Super estimada? Super. Ela não é boa atriz. Super estimada. Ela funciona como Mulher Maravilha, mas assim, tipo, além disso, ela vai? Não. Ela não tem range, assim, tipo, ela em cena dramática é péssima. Até mesmo quem viu Batman vs Super-Homem, fez esse calvário. Nossa. Já, ali você já vê que ela não é boa atriz mesmo. Nossa, mas ela deu um pulo na Mulher Maravilha, né? Sim, deu. É a diferença que o diretor faz. É, né? Isso que eu ia falar, diretor que sabe de ator. A Patty Jenkins consegue, mas é que né? Tá, o Zack Snyder é, não. É que tá. Eu acho, quando o ator só se dá bem sobre um diretor que é famoso por ser bom, ele não é um bom ator. Cara. Ou ela não é uma boa atriz. Eu concordo com isso. Porque mas... o mérito do diretor não é do ator. Cara, sabe? Eu concordo com isso. Tipo, não, mas aquele cara tava incrível naquele filme do Scorsese. Ghost in the Shell, a Scarlett Johansson tá péssima. Tá. Sim. E ela é ótima atriz. É, o nome daquilo é Obrigações Contratuais. Também. É tipo a Jennifer Lawrence no último X-Men. Não, isso aí é ela que foi cuzona. A Jennifer Lawrence eu não, não gosto. Você tá de saco como cheio pessoa. Do negócio. Ela é boa atriz, mas... Ela é uma boa atriz. Na verdade, o melhor filme da Jennifer Lawrence é o primeiro dela, que é Winter's Bone. Eu não sei como é que é o nome do... Nossa, O Inverno da Alma. É Inverno da Alma, né? Aquele que é tipo... bem eu foda esse adoro... filme. É lindo esse filme. É lindo, maravilhoso. Ela tá... Maravilhoso. Ela tá magnífica. Ela tinha que ter ganhado o Oscar desse filme. É verdade. O Silver Linings ela também. Tá bem, tá bem. Ela ganhou por esse, né? Foi. Ela tá bem, mas eu acho esse filme um pouquinho cansativo. O Silver Line, como é que é a vantagem de ser invisível? Não, esse é o... É o lado bom da vida. O lado bom da vida. Eu gosto que ele arremessa o livro do Hermione pela Sim, janela. Sim, é o velho o quê? Mar que acabou ele tá assim? Lendo. Val! Tem isso no Hermione. Tem. Ele fica indignado. Né? Como assim o livro acaba desse jeito? Val! Estoura a janela. Quanto tempo temos? Mais um. Não se preocupa com o tempo, fica tranquilo. Tá. Mais dois. Mais dois. Dois o quê? Dois temas? É. Ah, não. Então, três. Tá. Não, nossa. Quatro. Tá, quatro. Pra terminar certinho. Keanu Reeves. Puta, eu gosto muito dele, mas ele é mau ator pra caralho. Mas ele funciona quando fazendo ele coisas nas coisas certas, sim. É. Neo funciona. John Wick. John Wick, puta que pariu. O papel da vida dele. Bill e Ted, ele funciona. Eu não lembro qual que ele é. Ele é o Bill ou o Ted? Não me lembro. Ele é o Ted. Ele é o Ted, né? Ted Theodore Logan. Ó. Oh. Como é que é? O do Bill. Não vou lembrar, cara. É Bill. Puta merda. Eu lembro do outro. Ted Theodore Logan. Eu lembro do Bill. Bill. Não, sei lá. Melhor filme dele, inclusive. É o melhor filme dele, John Wick. Não, eu acho ainda Bill e Ted. Eu gosto Eu acho que o Keanu Reeves é subestimado, porque ele é uma pessoa excelente. Não, como pessoa, ele é Jesus. Ele é foda. Ele é simplão, ele é de boa, ele é na dele. Ele é muito foda. Como pessoa, ele parece que é um cara que se você colar quando estiver triste lá alimentando pombos e for conversar com ele, ele vai trocar uma ideia com você. Boa, aí, ó. Olha aí. Opa! Alguém levantou se tirar o microfone de lapela. Peraí, experiência, né? Nota 10. Eu ia pegar um cigarro. Pega! Tá ali, ó. Vai ficar roçando. Quer de aqui também? Tem dois tipos aí. Desculpa, gente, eu sou inexperiente. Nossa senhora, eu odeio ter amadores. Tá vendo? Thiago não é que nem Keanu Reeves. Não, nem pretendo. Eu acho ele subestimado. Não, ele é tão fofo. Nossa, eu gosto muito do Keanu Reeves, muito mesmo. E ele tem uma puta história triste. Tem, tem o negócio da irmã dele. A irmã dele morreu jovem, a mulher dele morreu inesperadamente. É. Ele tava namorando com a moça lá do Sense8, né? Por um tempo. Sim. Não sei o nome dela, infelizmente. Gal Gadot. Pelo amor de Deus, não fala de Sense8. Assunto proibido, Próximo, próximo. Tem muitos assuntos, eu não sei de qual falar. Manda ver. Escolhe. Fala um número, Thiago. Quatro. É o Keanu Reeves. 2001, Odisseia no Espaço. Super estimado. Filme ou livro? Filme. Não li o livro, então não posso falar. Filme. É a propriedade mais famosa. O filme. Superestimado. Porém, eu reconheço o valor do que ele é. Sim. E assim, a história é foda, é cabeçuda. Eu acho que o Kubrick, como um todo, é superestimado. Pra caralho! Também acho. Pra caralho! Olha, concordamos os três. Olha! Não, ó, por exemplo, Iluminado. Todo mundo fala, melhor que o livro, não sei o que, eu não li o livro. Não é, nem fudendo. Mas. Nossa, me mostra a pessoa que fala isso que eu vou dar na cara. 99% do mundo. Vou levar lá no estacionamento que você tem. É no Carrefour. Vou dar na cara. É o Carrefour imaginário. Só que o que eu amo, o que ele faz com os dois primeiros terços daquele filme. Amo. É, sou apaixonado. Depois descamba de vez, vira uma porcaria. Vira uma porcaria não, vira básico, assim, vira um filme comum. É, o Kubrick é bem superestimado. Pra caralho. Mas e o Dr. Strangelove? Como é que é o nome inteiro? É Dr. Strangelove. Como aprendi a amar a bomba atômica. É. Em português é também, assim. Não, então, assim, ele é bom, mas assim, eu acho que ele acha que ele é melhor que ele é. Sim. Ah, com certeza. Ele acha, ele morreu, né? Rafael Fernandes. Seria Rafael Fernandes o Kubrick? De Suíça. Da nossa geração. Grude. Nossa, se você falar isso, acho que ele abraça a gente e nunca mais solta. Ele ouve? Ele não escuta. Ele faz questão de pontuar. Ele faz questão de falar que ele não ouve. Esse ele vai ouvir? Não vai. Não vai. A gente já falou dele antes, falou que tinha comentado dele e ele não ouviu. Eu não sei, ele é meio cuzão. Ele acha que ele não quer admitir que ouve. Pode ser. Se ele apoiar no Patreon, ia ser bom. Ele apoia, assim. Eu ia dar risada. Nossa, vai ter muita gente que vai xingar a gente por causa do Kubrick. Tá, os três últimos, então. Provável. Mas foda-se. É, ele é bom. Faço melhor. Thiago faz melhor que todo mundo. Não. Best-seller nacional, século 21. Bon Jovi. Shot to the heart, Nicholas Sparks. Eu não sei o nome do livro dele. A pizza. Chegou? Gente, a Tânia é a melhor Nossa, pessoa. Nossa, Tânia. Vamos usar. Não. Vamos falar do Bon Jovi, vai. A gente vai falando do Bon Jovi. Bon Jovi. Eu gosto. Eu também, pra caralho. Eu gosto verdade. Pra caralho, inclusive. Mas ele é subestimado ou superestimado? A questão do Bon Jovi é, eu acho que ele é subestimado por as pessoas que gostam de rock, metal, essas coisas. Porque ele é galã. É, dá uma desclassificada só porque o cara é galã. Uhum. Cara, o Bon Jovi canta pra caralho. Como é o quê? Não, mas o chinelo. Ah. Vai descalço, ué. Não, lá embaixo. Ué, na calçada. Zoado. Ah, que vai é molhar isso. O... Nossa, que bonitinho você cuidando dela. É... Eu, os caras que gostam mesmo, caras do metal, essas coisas, falam mal do Bon Jovi. Sim. Cara, Bon Jovi é muito bom. Ele canta pra caralho. Pra caralho. Showman pra porra. Sim. Pô, não é qualquer um que banca um show de 3 horas e pouco que nem ele. Escolhe temáticas incríveis pras músicas que ele faz. Ele tem um nicho específico. Não, ele descobriu um nicho. Ele foi bem misógino em seu tempo, como qualquer rockstar. As letras antes de que músicas alguém eram daquele jeito. Não, digo ele como pessoa. Ah, é? Tem aquela famosa entrevista da Bruna Lombardi com ele, que ele começou a cantar ela. Ah, é verdade. Tocou nele, é verdade, legal. É verdade. Mas isso é coisa da época, da figura, da persona. Parece até que ele é um cara legal, assim, no geral, né? Hoje em dia ele tá parecendo a Abby, né? Você viu aquele vídeo que ele tava num casamento, como não. Convidado de casamento? Não. E a banda de casamento começou a cantar uma música do Bon Jovi. Do Bon Jovi. E chamaram ele e tal, ele tava tipo, ah, pô... Ele tava humildão, assim, sabe? É, não, deixa quieto. Ah, o cara tá no rolê, né, de boa. É, mas ele foi, pá, não sei o que lá, ficou cantando, interagindo com os noivos, sabe? Tá com a voz fodida, coitada, tá velho. Ah, esse não dá pra bancar. Muito agudo, assim, Axl Rose. Aí era Jovi. Living on a Prayer. Tipo, não dá mais pra nossa, não isso. Dá, não dá, não vai mais. Oh, não dá. Living on a Prayer. Ó, oh, igualzinho, Chorão. É. Chorão e Bon Jovi é mito igual. Não, mas assim, mas ele... E ele foi escolhido com essa bunda dele, né, pra ser... É mesmo? É. Que os caras viram ele, né, quando estavam fazendo a audição pra novo vocalista da banda. Que não sei qual que era o nome, né? Porque depois virou Bon Jovi por causa do nome dele, sim, né? Sim. E aí eles viram ele e falaram, puto, o cara é mó galã. Oh, a bunda dele, vai fazer sucesso. Chama ele. É verdade. Ah, a capa do primeiro disco é a bunda dele, né? De jeans, assim, tal. Não, isso daí é do... Coisa, caralho. Isso aí é do Bruce Springsteen. Não, não daquele jeito. Mas eu acho que a capa é meio que isso. Não lembro. Realmente não lembro. E sabe que o nome dele é Bon... John Bon Jovi. Bon Jovi, né? É. Aí, ó, altas trivias. Foi trocado pra ser mais comercial. eu gosto da carreira dele até solo. Como o John Bon Jovi. Como é que. Não consigo lembrar a música. Nós vamos comer aqui gravando? Não, a gente grava agora mais. Tá bom. Ah, tem que fazer o Sabe Que Eu Odeio, né? Não vai ter esse episódio. Episódio especial. Ela tem que falar alguma coisa que ela odeia, então. Verdade. Sabe Que Eu Odeio vai ser só da Lu. Vai ser só ela. Já vai pensando aí. Deixa lá, mano. A gente põe no chão aqui. Não precisa, deixa no chão aí. Deixa eu comer aqui ou deixa um pouco? É, daqui a pouquinho. Tá bom. Nossa, Tânia é a eficiência em pessoa, fofura. Viu, muito rápido. Nossa senhora, viu? Grande Tânia. Tânia, esse episódio devia chamar Um Ódio a Tânia. Se eu pudesse acertar o nome da mulher, seria bom, né? Agora qual a próxima? A gente tava rasgando cedo aqui pro Bon Jovi. Que Bon Jovi. Você achou que a gente ia falar mal, é? Gatão, que homem. Que pena que eu perdi, só que eu ouvi agora. Ah, você não ia no Chris Evans, mas no Bon Jovi sim. Sim. Ah, ele gosta de um lance mais bad boy. Não, o Bon Jovi é muito mais classudo, velho. Classudo? Porra. Ah, você quer classudo? O João Dória tá aí, filho. O Dória não é classudo, mas foi mal. Ele não é classudo. Não é só comprar roupa cara que você fica classudo. Não é assim que funciona. Relaxa com o tempo, fica tranquilo. Ah, tem muito... Keanu Reeves também ia. Ah, uau. Sim, ele é bonitão, Keanu Reeves. Tá. Ele é bonito, ele tem uma beleza básica igual o que ele é, né? É. Os dois últimos? Sim. Sim? Então tá. Fernando Baroni. Lixo. Lixo humano, dejeto. Uma grande pessoa, um homem maravilhoso. Eu não sou nem subestimado nem superestimado, jamais serei reconhecido pelas minhas obras de ghostwriting. É verdade. Você gosta do que você escreveu nos livros? Eu imagino que tem elementos que você gosta. Sim, eu gosto naquelas, não é uma coisa que eu fiz um super primor, me dediquei pra cacete. Não, nem precisa. Mas eu gosto pela reação da molecada que lê, eu acho mó legal. Você foi ver a crítica dessas coisas? Assim? É, vê no Instagram, no assim, Instagram. A mãe posta a foto do filho mó feliz com o livro, sabe? É muito legal, isso é legal. Eu gosto porque as crianças gostaram. Ah, tá. Mais do que eu escrevi. É, bom, fora que também teve outra pessoa que teve um papel importante nesses livros pra eles ficarem do jeito que eles ficaram, que foi o Felipe. É, não, cuidado pra não entregar tantas coisas. Então, por isso que eu disse só Felipe. Tá. Se as pessoas forem espertas assim, quadrangular as nossas... Nosso... Ah, haja esforço aí, puta que pariu. Puta que pariu. Thiago Zepanetic. Zepanetic. Eu só faço isso pra reforçar o meu nome e tá destruído. Vai ter que trocar o nome no cartório. Agora eu quero ver o que você tem que falar de mim. Thiago se superestima. O personagem Thiago Zepanetic. Sabe por que você não é nem subestimado nem superestimado? Cadê suas obras, filha? Escreve essa porra, trouxa. Você escreve bem. Seu cigarro tá fumando sozinho ali. Ah, é dela? Tô olhando aí. Tá parecendo aquele filme lá da Angelina Jolie lá, aquela. É da Angelina Jolie, não é? Que é a menina do hospício louca lá. Ah, sim. Garota interrompida. Que é a Winona Ryder, né? Que ela fica nas sessões de terapia quando vai ver o cigarro tá tudo queimado. Caralho, fui longe nessa referência. Foi muito. Tudo pra não falar o que eu acho de Thiago. Vai lá, manda ver. O personagem Thiago Zepanetti que vocês conhecem se superestima pra porra. Mas Thiago é subestimado. Sou uma, um dos... 11 Reis Princípio é um tomo de 2 mil páginas bom. Porra, 2 mil páginas, cara. É, vai se tornar. Nossa, fácil, vai passar. Vai chegar com 2 mil páginas, acho. Uau. É que daí vira 11 mais 12 mais 13 dá quanto? Caralho. Eu, na verdade. 35 Reis Princípio. Seria eu a maior mente criativa do nosso tempo? Não. Nem pensou. Sem pensar. Quem é então? Vai, bonitão. Quem New Game, mano. Ele é da geração passada, falando do nosso. Da tempo. Nossa geração? Boa nossa pergunta. Geração. Eu de verdade, agora sempre, pessoas. Não, sem brincadeira, eu não consigo pensar em alguém assim que seja alguém que fala, puta, é referência. Na e tal. Fase dos 30, 40? Assim, é. É difícil. New Game já é uma anterior a isso. Eu quero alguém próximo. Brian K. Vaughan. Brian K. Vaughan. É Von. Von. É. Brian K. Vaughan. Gosto bastante, tem razão. Ele é foda. Tem o Kirkman lá, que é o do Walking Dead, que eu acho ele bem marqueteiro. O muito Kirkman bom. Já passou. Ele tá indo pros 50, 45. Ah, é, já é velho assim. É. Nossa, ele tá bem até. E ele fez o melhor Homem-Aranha. Invencível. Ah, Invencível dele, é verdade. É o melhor Homem-Aranha. Eu nunca vi. Nossa, que difícil. Pergunta difícil. É, né? E aí? Não sei, tô pensando. É, de verdade, eu não sei. Ah, tem o... Ah, mas já é mais velho também. É que eu não li, mas é o China Melville. China Melville. Cara, eu comecei um livro dele e não consegui. Não conseguiu? Porque eu nunca li. Assim? Não, ele deve ter uns 40 e poucos. É, né? É, entraria nessa questão, né? É, eu acho que o Brian K. Vaughan, eu acho que é a grande mente. Ele é foda. Nossa, ele é muito bom. Apesar que o Saga, onde eu parei de ler, já tava começando a desandar um pouco. Ah, mas também, né, meu? Tava estendendo demais, já tinha que ter acabado. Eu acho o Saga maravilhoso. Aí vira outra coisa, vira interesse de editora, manter o negócio. Sim, é igual filme que tem sequência que não devia. É. Por aí vai. É verdade. Ayrton Marinho, maiormente, nossa. Ayrton Marinho é bom, mano. Não, ele é bom. Ele é bom. Não pode falar. Ah, mas ele é bom. Vamos jogar real. Não, ele é bom. Compra ele de Bidor, é bom. É bom, não, sinceramente, tipo... Não, é pra falar real? Uhum. Eu acho ele, na verdade, um dos mais promissores roteiristas do Brasil. Ele é. Caramba. Sério. É mesmo. Porque... Só que assim, eu acho que ele é burro demais pra conseguir ir à frente... Concordo. Pra se tornar um grande... sabe, um grande... Eu acho que ele não ele sabe... Ele não se aproveita. Ele não, exatamente. É um talento desperdiçado. Toma essa, seu trouxa. Trucuzão. Vou falar só os temas que faltaram aqui. Moby Dick, Adventure Time, Breaking Bad, Woody Allen, 3%, Felipe Dilon e por aí vai. Ó, 3%, não assisti. Adventure Time, gosto, porém cansativo, já devia ter acabado 4 temporadas atrás. É, Breaking Bad, genial. 3%. Eu não assisti. Ah, desculpa. Eu acho que ele é subestimado. 3%, subestimado. Gringo gosta bastante. Gosta. Então, dizendo aqui. Ah, que brasileiro não vai gostar porque é brasileiro. Você eles preferem é o criador do seu próprio mérito. Eles preferem chorar por causa do Sense8. Brasileiro. E o Woody Allen? Puta, o Woody Allen entra muito naquela questão dos condenáveis, né? É verdade. Pedófilo do caralho. Porém, um ótimo roteirista. Sim. Irregular, eu diria. Especialmente mas nessa idade porque avançada. Porque produz muito. Nessa idade avançada tá difícil. É, mas assim, é, né? Criador de ótimos diálogos. Sim. Talvez a melhor é o maior talento dele. Diálogos. Mas gosto, porém é foda. É meio difícil separar a obra do autor. Superestimado. Superestimado ele é. Por alguém tão irregular, ele é superestimado. Verdade. Mas é que ele criou um nicho do cinema Woody Allen, né? Ele criou o gênero Sim, Woody Allen. Ele é um dos melhores James Bond que já existiram. Qual? Aquele filme Cassino Royale dos anos 60, que é uma comédia, uma paródia de James Bond. Eu não nem James Bond. Nossa, cara, não é sensacional. É que assim, o Peter Sellers é o James Bond. Sério? E ele isso? se aposentou. Só que ele teve vários filhos e afins, e todos são James Bond Jr. Sério? E um deles é o Woody Allen. É muito foda, cara. Esse filme tem a Mata Hari, ela pega um táxi em Londres e vai parar na Rússia. Nossa, caralho. Em Moscou, na frente do Kremlin. Nossa, nunca ouvi falar disso aí. Esse filme é incrível, o final é totalmente surreal. É muito bom, velho. Tem uma cena de tortura que o Peter Sellers com o James Bond saindo da aposentadoria. Ele vai torturar um cara pra informações, um russo. E o diálogo inteiro que eles fazem da tortura é uma letra de música dos Beatles. Sério? Sério. E é escrito pelo Woody Allen, esse livro? Pelo Peter Sellers. Ah, Peter Sellers. Também era foda. Quem eu acho superestimado, sabe quem é? Nossa, esqueci. Caralho! Superestimado? Superestimado. James Bond. Nossa, eu acho uma bosta. Não gosto. Ó, vou pegar todos os temas agora e só vai falar. Super ou sub? Tá. Sem discussão. Tom Cruise. Sub. Sub. Mas calma. Ele. Sem explicar. Ah, tá. Tá. Mas ele é louco. Super. André Marques. Sub. Deveria ser o senhor do. Esse é a maior mente do nosso tempo. Nirvana. Super. Super. Doctor Who. Sub. Super. Sub. Super. Tá bom. Tô falando do tempo atual. Tarantino. Super. Super. Super. Metallica. Baixar um pouco a bola, né? Metallica, super também. Guns N' Roses. Super também. Super. Brigadeiro Gourmet. Puta, super. Super. Super. Starbucks, super. Super, pra caralho. Inclusive super valorizado. O Tarantino tá aqui de novo. James Gunn. Sub. Sinceramente, sub. Sub, sub. Porque ele tá muito definido por uma coisa só. Guardiões da Galáxia. Sim. Ah, super. Não, eu acho... Não, é no jeito. Ok. Tá ok, tá certinho. Tá no jeito, é. Camisa Florida. Ah, se for... Sub! Se for minha, tá subestimada. Mob Dick. Nossa. Senhorita também, né? Cobra criada do caralho. Viu? Escolhi a dedo. Nossa, sim. Fez a lição de casa certinho, né? Sua víbora. Não vai comer pizza. Mas honestamente, eu acho que tá ok. Eu não falou comigo. Aí, vai se fuder. Como é que é o nome do cara? Melville, né? Melville. China Melville, né? Exato. Adventure Time. Então, eu acho que, tipo, cansou super. Já. Super. Rick and Morty. Sub, devia ser a maior obra da humanidade. Tá. É, Breaking Bad. Ah, tá ok. Tá ok. Tá okay. E o resto já foi. Já foi. Tá. E o Felipe Dilon? Sub. Deveria ser presidente do Brasil. Nossa, ia ser melhor que o Temer, meu. Fácil. Imagina ele lá com aqueles dreads dele lá. Será que isso é da hora se implementasse aquele rolê que meio que rola informal na Itália, que agosto é o meio das férias? Todo mundo tira férias em agosto. É sério? Tem isso? Tem. Olha. Ia ser da hora. E tipo, todo mundo, então a Itália para. Basicamente. E tipo, não tem restaurante? A maioria fecha. E as pessoas não comem? E mercado? É que daí o miolo da Itália fica vazio e a costa fica cheia. Ah, a Itália é tudo besta. Brincadeira. Subi ou super? Italiano. Se italiano fosse bom, o Império Romano não caía. Mas, Thiago, sabe o que a Luciana odeia? Põe efeito pra ela. Vamos fazer com toda a pompa e circunstância. Eu vou escolher um efeito que nem o Thiago escolhe. Tá saindo dela? O dela não tem efeito. Aí você pode falar no meu aqui. Você quer falar com o efeitinho? Não sei. Capitão. Esquisito. Escolhe um efeito. O número, né? É. 0,99. Sinceramente, entre 70 e 79 são os melhores. 77. E já tá. É sério? Você não viu? Não. Você tá de óculos. Mas ele tá com a mão na frente. Ah, não é desculpa. 71. Eu não lembro de 71 como é que é. Como é que é? Deixa eu é aquele agora. Lá do meio... Parece que a gente tá numa tigela. Assim, põe o fone nela pra ela ouvir. Deixa eu ouvir. Deixa ela se divertir também. Esse é mais ou menos. Qual que é daquele que ele é legal? É o 78. 78 é foda. Olá. Não, eu tenho medo. Eu ouvi isso, eu fiquei com medo. Eu parei assim. Dei stop. Cagona do caralho. Sou. Ah, no 7-3 já era. 7-3. Não acontece nada. Ah, rapaz, aqui, ó. Brinca aí. O quê? Eu não tô escutando nada. Fala alguma frase mais longa e constante pra você falar. Uau! Uau! Uma frase mais longa e constante. Não tá funcionando com a voz dela, não capta. Não tá. É machista. Ah, que tá pegando o microfone aqui, ó. Ah. Mas eu tô aqui pertinho. Se ouve uma gambiarra. Tá ouvindo agora? Não! Fala direto no microfone aqui, não é possível. Não tô ouvindo, não tô mesmo. Pode ser 78, eu tenho medo. É, mas eu sei que vai falar. Fala agora. Agora sim. Tá bom. Que voz grossa. Fica mó fina com a dela, né? Nossa, que medo do Thiago. Eu não vou ouvir esse episódio. O que, que eu tenho que falar? O que você odeia? Eu odeio quando eu peço pizza de milho com catupiry e vem pizza de milho com queijo. Meu, vocês estão traumatizados. A Tânia tava traumatizada. Não, não, faz favor. Conte a epopeia da pizza. Meu. A epopeia da pizza de queijo com milho que era pra ser com catupiry. Não, pode contar você. Você não, conta não. Melhor. Eu não lembro você direito. Você é convidada. Mas eu não lembro direito. Não, então faz assim. Conta. Dá o início e você vai. Ajudar. Eu pedi uma pizza de milho com catupiry. É que assim, eu amo pizza de milho com catupiry. Não me pergunte por quê, mas é a minha pizza realmente, preferida. Não, nossa. Não faz sentido, é gosto de criança. Ah, tá. Enfim. Se você pegar isso forte, gosto de criança, é que você gosta de devorar crianças, né? Eu tenho um gosto por criança. Gosto adquirido quando eu era criança. Agora sim. 78, né? Eu tenho um gosto por criança. Sinto cheiro de pizza de milho com catupiry. Mas. É, ela pediu a pizza, beleza. Demorou pra cacete a pizza aquele dia pra chegar. É. Quando chegou era milho com queijo. Queijão, assim, ó, com os milho salpicado. Gostoso. Mas não era o pedido, né? Gostoso. Você sabe aquele dia que você tá de TPM, você só quer, assim... Não, você não tá sei. Cansado. Não faço ideia de como isso funciona. Você tá cansado, tá acabada. Tudo que você quer é uma pizza de milho com catupiry. Então, eu tava nesse dia. Nossa, aí... não, eu concordo. Eu tô zoando. Você pediu uma coisa, você tem que receber essa coisa. Ela só olhou assim pra minha cara, pegou o telefone e ligou de novo a pizzaria. Era a Tânia? Não era não, a Tânia. Não, a gente tava na casa do Fernando. Não, de chegar a casa. Não, foi ele. Tava. Foi no 34, que... Ah, é? É. Realmente você não sabe contar história, você tem ambiência. Foi na Delúcio, porque ela comentou. Ah, aliás. É verdade, verdade. Ela tá com o histórico. Posso fazer né? uma pergunta? Você tem vontade de escrever um livro? Ah, eu tenho, claro. Por que você não escreveu ainda? Porque eu acho que eu sou ruim nisso. Ah. É sério, eu não tô me. Você já tentou? A Luciana, não. Ela se sub. Não, mas assim, sinceramente. Todo mundo antes de escrever pensa isso. Eu pensava isso de mim. Eu achava que eu nunca ia conseguir escrever. Né? Exato, exato. Meu, pra começar esse livro... Pô, eu comecei a escrever aos 27 anos porque eu passei 17 anos no mínimo. Mas vocês são bons. Não. Chega uma hora que dá uma destravada. E ficção pra mim não dá. Não, escreve do que você quiser. Acho que eu escreveria mais. Não, mas não sabe por que eu digo? Porque assim, você pode tentar brincar. Pra você. Você não precisa nem mostrar pro Baroni, por exemplo. Só pra ver. Você não quer ver? Eu quero. Não, calma. Não era pra arranjar uma briga entre os dois. Porque assim, chega um momento que dá uma destravada. Pra mim foi ler Os Em Arte da Escrita, por exemplo. E puta, assim, sempre tem uma mais. Coisa que a gente lê que destrava, né? Qual que foi o meu? Ah, eu comecei a escrever. Ah, o meu foi Eragon, porque eu falei, puta, eu consigo escrever muito melhor que isso. Desde o começo, Thiago quer ser, eu escrevo melhor que isso. Não, tô brincando. Eu não me lembro, mas teve alguma coisa realmente que eu li na época que eu falei, puta, eu consigo fazer. Mas não era Eragon, não. Eu tô brincando. Eu li Eragon e já tava escrevendo, eu acho. Não lembro. Continua a história da pizza com milho. Pizza. Ela ligou. Então, chegou aqui, ó. A pizza veio errada. Era milho com catupiry e veio milho com queijo. E eu fui fofa, vai. Eu quero assim, tipo... Você pensa, você tava de TPM, né? Bem coisa, bem machista. Ela tava educada, TPM, ela tava educada, porém com uma nota de agressão. Não, tipo aquela calma, fofa assim. Passiva-agressiva. Então você não foi fofa, você tava sendo extremamente agressiva. Não, aquela fofa assim, cara, tipo, eu pedi uma pizza, não veio. Legal, eu quero a pizza certa, por favor, rápido. Eu tô com fome. E aí, demorou pra caralho. Pra caralho, tipo, mais de uma duas hora. Foram duas horas. Nossa, aí é foda também. A gente assistiu um filme. E aí ela ligou de caralho. Novo. Ah, então, pô, falou que ia mandar, não mandou. Já bem mais agressivo que passou. Claro, não, concordo, sim, normal. Então, não, beleza, tá fazendo. Mas meia hora. Tá fazendo o quê? O catupiry? Ligou de novo. Ah, então, não, tá saindo daqui, a gente vai mandar uma outra pizza além da broto que eu tinha falado, junto. Uh-huh. Era meio isso, meio tipo lombo com alguma porra, assim. Sei. Com catupiry. Com catupiry, certo. O catupiry só veio na outra parte. Aí chega uma pizza brotinho, de milho catupiry, e uma pizza grande errada igual a primeira. Maravilhoso, gênios. Eu acho que foi depois desse incidente que o CRM foi aperfeiçoado na Delude e contrataram a Tânia. Peraí, você fala CRM por quê? Customer Relationship Management. Porque é o Conselho Regional de Medicina. É mesmo? Sim, no Brasil é. É que eu trabalhei muito em empresa que usava essa porra. Entendeu? É, sou eu que sou o senhor Twitter. Você é? Também, né? Eu tenho um perfil. Mas o que você fala no lugar? Que lugar? No lugar de CRM. Saque. SAC é serviço de atendimento ao consumidor, não é a mesma coisa. Então, AC. Atendimento ao consumidor. Pô, você é péssimo, Thiago. Melhor do que falar CRM no Brasil, que é Conselho Regional de Medicina. Mas a pizza tá esfriando, gente. É. Tchau! Dá um tchau aí. Tchau! Pronto. Tá bom. Então, aperta o botão, caralho. Aperta. A pizza tá esfriando. Harry Potter. Mr. Potter. Igualzinho. Acho que pode ser assim só pro. Isso, aqui? Não, acho que aqui tá bom. Só pro Thiago não ver os tópicos. Ah, vocês. Tô escondendo. Não, o Fernando não viu também. Não, mas eu tô falando, você preparou um negócio assim? Preparei, ó. Tenho vários tópicos aqui. Cacete, tipo, você devia cuidar da gente, assim, tipo, escrever as coisas pra gente. E sabe como eu fiz? Eu fui ouvindo todos os podcasts e fui separando temas que eu percebi que vocês discordavam ou concordavam. Olha. Da hora, né? Nossa, que é mais empenho do que a gente jamais teve em 26 episódios.